Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando, está começando a sua dose capirotácea quinzenal para falar sobre magia capirotácea. E hoje vamos falar, estaremos muito coloration, estaremos atualizando nossos lápis de cores. Você lembra aquela pastinha grandona, preta, que nossa, agora é giz de cera? Então, prepara que hoje a gente vai estudar sobre teoria de cores, né? Escala cromática, sobre Pantone. Sobre... CMYK... CMYK, RGB... Qual a diferença entre o CMYK e o RGB? Olha aí, ó. Bonito, trânsito elegante. Exatamente, Vinícius. E temos aqui ele para nos ajudar, nosso Vinícius Ferreira. Vou fazer uma denúncia. Teve gente aqui dessa mesa que surtou porque não tinha lápis de cor suficiente para fazer a pauta. Tan, tan, tan. Quem será? Porque não tinha uma cor inexistente. Inexistente é da terra, amigo. Faltou o Flict. Faltou o Fuxia. É, temos aqui também ele, Marcos Keller. I know I can be the colorful. I know I can be the gray. I know cheese losers live in Fortnite. I know you will love me either way. Já ouviu essa música? Não, não. Agora eu ouvi. Muito bonitinha, cara. Muito bonitinha. Tá. Eu pensava que era a música é Sheeran. Não, é daqui. Puta, não posso. Pablo Vittar. Sabe aquele filme Steel Bravo? Eu pensava que era aquela princesa da Disney, que é índia. Mulan. Tem a ver também. Mulan. Pocahontas. Desculpa. Eu tô com álcool. Peraí que eu vou lembrar. Sabe aquele... Caralho, Rockstar. Um filme que tem? Sei. Aí no fim o cara vira Rockstar, ele se arrepende, vai embora e começa a tocar num bar no fim. Conheço. E toca essa música. Tenacious D. Ele tá tocando essa música no fim. Essa música é bonita, uma Colorful. Conheço gravação do Magicana. Esse eu conheço bastante. Procure saber. Vamos lá. Procure saber. Não procura não. Tá bom, você... temos aqui ela, Lívia Andrade. Oi, gente. Meus crayons e lápis de cores, todos pastel. Estão pastel. Todos estão ali porque eu tenho medo de usá-los. Música triste, Chiliana. Ok. Ok. Temos aqui ela também, nossa queridíssima... Juliana Pozzolacqua. Ele esqueceu meu nome. Não esqueci, parece não. Parece que não é só você que está bem. Parece que não sou só eu que estou alcoolizada hoje, não é mesmo? Ele nem tomou capeta ainda. Eu já vou pedir desculpa que eu tô um pouco alcoolizada. Segunda coisa. Eu, como louca da papelaria, adorei o tema deste episódio, pois pude usar várias canetinhas coloridas nas minhas anotações. Menos uma. Menos uma, que eu fiquei... Tomei no cu mesmo. Bolada. Só naquela caixa de 3 mil reais da Faber-Castell. Meu sonho de princesa é aquela caixa. Nem caralho. Sei se existe, né? Eu acho que existe só no vídeo. Existe de verdade? Já vi na minha frente, já chorei sangue com o Vinícius falando assim... Deixa, querida. Mistura dois lapisinhos juntos. Já são o suficiente. Eu chorando. O degradê do coro é a mesma coisa. Direto. Porque assim, se você é ouvinte, se você tá... Porra, vocês vão falar 2 horas sobre cor? Isso tá um assunto? Olha, ouvinte, eu vou dizer que fica até aí pra você ver se a sua expectativa é quebrada, porque eu tenho a mesma opinião que você. Eu não sei o que vai sair daqui. Andrei, você já quebrou a cara com um comentário desse tipo antes. Vai quebrar de novo. Não, mas eu tô aqui só pra quebrar a cara. Nessa vida, eu sou pra função trabalhar. Social. É minha função social. Tá lá, nome de empresa, função social é quebrar a cara. Exatamente. Bem, vamos lá pros recadinhos e a gente já volta com as cores da magia. Chegamos aqui mais um os recadinhos do Magicando. E aí, meu queridão, animado pra esse clima de Copa? Então, a gente gravou sobre cores, espero que todos vocês gostem. Eu me surpreendi. Então, se eu falei alguma bobagem antes dos recados, está plenamente errado. Gostaria de falar também que muita gente fica confusa, porque toda vez que a gente fala sobre apoio financeiro do Magicando, a pessoa chega na página do apoio do Mundo Free Confidencial e às vezes fica confusa porque tem gente que só escuta o Magicando. Mas não se preocupa, se você quiser apoiar a gente financeiramente com um mínimo de R$4 por mês, é como se fosse uma pequena mensalidade. Você vai lá no apoia.se/confidencial ou vai aqui no post do Magicando mesmo, que tem links pra você. Lembrando que, com esse apoio, você consegue aí participar dos nossos grupos secretos, onde rolam várias discussões, todos os magiqueiros estão lá para dar as suas opiniões, quando a gente acha sensato, e também escutar algumas gravações ao vivo, não todas, porque depende de quando é gravação presencial, fica um pouco mais complicado e nem sempre a gente consegue. Mas eu acredito que as últimas gravações, várias delas foram aí gravadas ao vivo, tanto que, nesse mesmo episódio, você vai escutar vários ouvintes sendo mencionados, é porque a galera estava participando com a gente, e é claro que o momento de perguntas e respostas são gravadas sempre no final do programa com esses mesmos ouvintes. Então, se você quiser um pouco desses mimos, por favor, acredita no nosso trabalho, vai lá no Apoia com um mínimo de R$4, você já se torna um apoiador especial com acesso a tudo isso. E é claro, um recadinho da penumbra para vocês. Tem gente se perguntando onde achar o Mágica Visual. E a verdade é que a primeira tiragem subestimou o sucesso que esse livro está sendo. E no momento só é possível comprá-lo na loja da Amazon. A segunda tiragem já está na gráfica e logo este clássico moderno do Senhor Batatinhas estará disponível aí na Saraiva, na Cultura e em outras livrarias do Brasil veraneu. Se você não pode esperar, corre na loja da Penumbra, é seguro e com várias opções de pagamento. A senhora Penumbra também diz que manda com um beijinho de boa sorte nas macumbagens em cada livro comprado pela loja da Penumbra. Então galera, fica de olho que toda vez que a gente anuncia livro, geralmente é com frete grátis, geralmente é com desconto. Então se você ficou desesperado pra comprar, fica de olho aí nessa segunda tiragem, fica de olho nos próximos lançamentos e boa sorte aí com as macumbagens de vocês. É isso, bora lá pro episódio, vamos falar sobre as cores da magia. Oh, rapaz, vamos lá. Cores, não é mesmo? Que coisa curiosa. Você quer que eu comece a cantar o Arco-Íris da Xuxa? Não, vamos começar sério. Cor é uma construção social. Então, o que é fúcsia pra mim? Olha, não é uma construção social, é uma construção até mais, assim, você pode falar de biológico. Sim, claro. Se for ver a nossa pauta, lá tá a primeira coisa que fala. O que você assimila como uma cor não é a mesma coisa que eu enxergo. Por quê? Isso vai da construção dos seus olhos. Tem pessoas que enxergam mais cores do que as outras. Tem pessoas que são daltônicas, tem pessoas que só enxergam em preto e branco, que eu não me lembro mais qual é o nome do... Daltônico e o tetracromata, né, que tem mais cores. O daltônico tem menos, né? Não, o daltônico tem menos... O daltônico não enxerga uma outra cor. É, não é, ele confunde uma coisa. E o tetra tem um pigmenta mais no olho. É o tetra. Né? É isso mesmo. Que isso dá visão pra caralho. Né? Tem até aquela história famosa de uma professora, acho que da USP, que ela era tetracromata, ela dava aula de artes, e aí ela levava os alunos tudo pra fora e falava assim... Vocês estão vendo como aquela folha verde possui veios avermelhados com tons alaranjados? E os alunos? Os alunos. Sim, sim. Não é, é nada. E tipo, ninguém via, só ela, porque ela até tocou mata. Eu tô lembrando da história do colorista daltônico. Né? A gente tem um amigo que é quadrinista e ele tinha um colorista. Quadrinista concursado de governo, porque ninguém vai contratar essa porra no. É, claro. No iniciativa privada. Vai. Então, aí ele tinha um colorista dele e ele sempre falava, nossa, que escolha de cores ousada, super legal esse céu roxo que você colocou. Aí depois de muito tempo ele descobriu que ele fazia essas cores ousadas porque o cara era tipo daltônico. Ele achava que tava pintando céu de azul. Genial. Eu lembrei de uma história, tadinho. Eu sou amiga desse aluno até hoje. Ele não tá ouvindo, mas enfim, beijo, Felipe. Primeira turma que eu tive na grande escola de alemão que eu trabalhei na minha vida aqui em São Paulo, né? Então, Nervoser. Fausto. É, fala lá. Daquele autor famoso. E aí, eu ensinando técnicas pros alunos, né? Porque, afinal, o alemão não tem dois, mas três artigos. Não é só o alemão tem o OA e o neutro. E aí eu tava falando, olha gente, uma técnica legal pra você estudar, é você, se você é um visual, se você se lembra do que tá escrito, é você fazer isso com cores. Então escreve sempre as palavras que são masculinas numa cor, você pode atribuir, por exemplo, azul, o feminino você atribui sempre o vermelho e o neutro, e eu fazia isso na lousa, e os alunos mega, tipo, ai que legal, tá me ajudando muito. E tinha um aluno que, numa certa altura, ele falou... É, então, não me ajuda muito, na real. Eu falei, por que você acha que você ouve mais, você aprende mais ouvindo, né? Fui assim, toda com ele, não, porque eu sou daltônica. Você está rindo! E aí eu... O que você faz uma hora dessa? Eu falei, o que eu falo agora? E aí ficou aquele silêncio, ele falou, não, professora, manda ver, continua, a classe toda tá acompanhando, eu dou meus pulos aqui. Que bom, e o Felipe... E o Felipe é maravilhoso, beijo Felipe. Mas eu fiquei com muita vergonha aquele Felipe, dia. Felipe, existem óculos escuros que corrigem o daltonismo hoje em dia. Custam uma fortuna, mas existem. Enfim, sabe? Andrei, o negócio é biológico. O que eu assimilo como cor é biológico. E o que é social é a característica que eu dou àquela cor. Sim. Por exemplo, ocidental significa uma coisa, pro pessoal mais oriente distante é outra. Sim. Apesar de eu ter começado esse podcast com uma grande brincadeira, obviamente, né? A cor nada mais é do que a nossa leitura da frequência da luz, né? A luz está com uma certa frequência, a gente enxerga aquilo de uma cor diferente, né? E, obviamente, que se a gente não tem luz... Nós não conseguimos enxergar cores, né? Mesmo quando você tá à noite, você consegue enxergar cor, quer dizer que existe ali uma luz mesmo que penumbra. Tênue, né? Tênue. Então você consegue ver. Olha aí, penumbra, tá vendo? Mas é isso, né? Em teoria... E cada espécie, por exemplo, vai enxergar de maneira diferente também, né? Você me lembrou mais uma conversa que eu tive uma vez, na época que eu estudava cinema, uma galera da Tela Brasil Cinema, quem conhecer aí, abraço pra galera... Eles fazem oficinas de cinema itinerante pelo Brasil e tal. E aí uma da conversa, o cara falou assim, o Ocidente tem uma questão com cor que eu não sei o que que é, né? Porque o Ocidente teve a cultura das cores e, de repente, em determinado momento, parece que as cores foram meio que banidas. A cor dá uma afastada, assim, do cotidiano das roupas, das coisas, enquanto que o Oriente tem isso muito incorporado, né? Qualquer material gráfico oriental que você pegar na mão, japonês, vai tomar no cu, você tem um ataque do epilético olhando uma revista, a capa de revista da japonesa. Acho que tem a ver com o preço do pigmento durante a Idade Média, por exemplo. Então, a cor vermelha era caríssima. Essa foi uma das questões que a gente falou, historicamente, a cor do pigmento, e aí ele também refletiu que muito disso deve ter refletido também, porque durante o período da razão, né, que a gente tem no século XIX e tal, você começou a ter uma certa doutrinação da cor também, né? Você tinha aquela coisa sóbria, uma busca por uma sobriedade, então você não usava mais o roxo, púrpura, né, do poder, até pelo preço também, tem toda essa discussão. Então, mostrando que ela é uma questão social, né, dependendo dos locais. O púrpura, por exemplo, né, os romanos, só os imperadores romanos usavam púrpura, porque era caríssimo, porque para você extrair o pigmento era de uma ostra, não sei lá das quantas, que era muito difícil, né? Então era um pigmento raro, então era um pigmento de realeza, né? Porque era difícil encontrar, né? O pau-brasil, aqui no Brasil, aqui na nossa terra, né? Ele era vendido a uma fortuna por causa do pigmento vermelho. Inclusive, para quem não sabe, Brasil significa vermelho como fogo. Nossa bandeira nunca será... Claramente comunista. Vermelho como fogo, é brasa, né? A cor da brasa. Que era a cor de dentro do pau-brasil. Exatamente, que faz os Stradivarius, né? Faz os violinos. Essa porra de Stradivarius é pau-brasil? Eu acho que hoje em dia não sei se continua fazendo com isso. Não, mas não antigamente... faz mais Stradivarius. Então eu acho que... Ninguém deve ter comprado a marca e faz o meia-boca agora. Não é marca, não. Era um doido lá, dois irmãos, sei lá, que fazia. O senhor Stradivarius. O senhor Stradivarius, ninguém... Não, era o Stradio e o Vários. Ah, entendi. Nossa. Inclusive tem vários Stradios. E vários mesmo. Enfim. Mas isso é interessante, né? Porque isso é o tipo de coisa que, mesmo quando a gente vai pro... Mesmo tendo essa diferença entre cores, etc., parte esotérica, e aí eu não sei se isso também vai atravessar pra gente por causa de reconstrucionismo ocultista do século XIX-XX. Mas dá pra ver muito dessas coisas, tipo Kama Sutra, cores de chakra, com cores específicas, né, demonstrando alguma coisa. Ou eu tô viajando? Então, tem essa demonstração, quando a gente fala de chakra, a cor do Oriente, que foi recuperado aqui e redefinido pela Blavatsky. E aí tem uma outra parada, que sim, o que a gente vai falar de cor aqui, ela tá muitíssimo associada ao reconstrucionismo do século XIX. O que a gente vai falar aqui, aliás, é eu quero saber o que, que não é reconstrucionismo. É, em alguma instância, né? A gente vai falar de uma, das cores, como a magia entende hoje, ela foi definida pela Golden Dawn, praticamente. Uhum. Assim. Alguma coisa restou lá de trás dos dados, mas quando eu pego, por exemplo... Mas a Golden Dawn não tem coisa vinda do Egito? Claro, entre outros lugares. Mas a parte de cores não é uma das coisas que veio do Egito. Não, é porque, tipo assim, quando eu pego um arquivo medieval, um arquivo, né? Um documento medieval de um, sei lá, alquimista falando que a cor era aquela cor. Ele não tá descrevendo a cor, porque ele tá usando palavra pra descrever uma cor. Vai tomar um cu, não tá. É que nem usar palavra pra descrever sentimento. A gente consegue uma aproximação, mas não é perfeito. O cara descrevendo cor é o pôr do sol, não sei o quê, né? E essa coisa louca, que é o pôr do sol, tal como, no inverno, visto no inverno, da barra do morro, no morro, tal, tá ligado? É que nem descrever vinho, né? É notas de raposa em fuga. Notas de flores brancas do sul do Líbano. É, e não vai, né? Então, tanto é que o Grolla, abraço pro Grolla, quando ele fez o HKT, né? O grande problema dele foi traduzir essa porra desses dados bizarramente abstratos em RGB. Como que eu dou um código pra essa parada, assim? Ou CMYK, não sei qual que ele usou. Pantone. Deve ter sido CMYK. É Pantone, mas não, foi falar que Pantone deve ser mais fácil. Foi CMYK. Então eu falei, como é que eu traduzo isso pra numeração? Porque cor pra ele é um número, né? Não é uma escala. Não tinha esse padrão. É, você precisa saber exatamente, porque se a gente tá... É que assim, é que às vezes a pessoa pode não estar tendo noção. Ah, como assim? Porque tem o verde, o vermelho e o azul. Não, mas aí você vai ter 200 e tralalá. É que nem é a escala de cores de homem e de mulher, né? É, tipo, de esmalte. Vermelho, azul, verde e a mulher já pensa... Cinza nesse... não é cor? Cinza não é cor. Gelo. E a mulher já pensa... É vermelho. Fúcsia. Salmão, amarelo camelo, goiaba é bom. E vamos lembrar também, para falar não só do século XIX, puxando um pouquinho mais para trás, acho que foi o Ivan que falou sobre isso uma vez aqui com a gente também, do caso do Sir, como que é o nome do cara da... Isaac Newton. Sir Isaac Newton, que quando fez o testinho do prisma para fazer a capa do Pink Floyd... Se fosse Sir Matt McGonaghy. Não. Quando ele fez a capinha do Pink Floyd... Desculpa. Miss Sandra Bullock, eu confundi o filme. Ah tá, desculpa. É, eu confundi com o do Nolan lá. Ai, credo. Sandra Bullock é muito bom esse filme, inclusive. Me simpatia. É, ele puxou, fez uma escala cromática e ele falou 7 cores. Por quê? Só porque 7 é um número bacana. Porque ele tava procurando 7, porque ele é cabalista, estudava essa porra, 7 planetas, o cara é 4 e achava que tava ligado. Inclusive, a gente teoriza-se hoje que quando ele descobre, abre aspas, a gravidade, ele tava procurando a magia, né? Como atingir corpos à distância, assim, como que era o caso da magia. Mas, sei lá, a Lívia vai olhar lá e vai ver X cores. O Grolla vai olhar aquele prisma e vai ver 375. Eu vou olhar aquilo lá e eu sei lá o que eu vou ver. Eu também vejo mais 3. A capa do Pink Floyd. Você vê no máximo 7, que são os arco-íris ali. Assim, eu acho que isso é uma boa demonstração o como que a gente encarar as cores é uma construção, né? Através de observação, por exemplo. Branco e preto são as cores, ou não cores, mais básicas que tem, porque é só a gente remeter. Vamos lá, o cara, o homem das cavernas, à noite, tem predadores. Você não enxerga o que você tá vendo, é né? Perigo, né? Perigo, né? Enfim, tem toda vários, né? Uma gama de adjetivos que você pode dar só para esses dois. O claro vai ser o quê? Vai ser aquilo que é o quê? A luz, né? O sol, né? Que, bem ou mal, se você tá olhando pro sol, você vai ver amarelinho, você vai ver branco, né? Isso. A luz branca, claridade, esse tipo de coisa, né? E como isso remete ao que a gente vai enxergar hoje, né? Magia branca, magia preta. Então, mas o nosso próprio amigo João das Batatinhas fala que, por exemplo, no Oriente, na China... Faz sentido isso. É, branco é morte. É a gente ocidental, a gente não consegue conceber isso. A ideia de branco e preto luto. É felicidade. Ó, vou te contar uma coisa popular aqui. Durante a novela dos indianos, né, do Alibaba, não sei o quê... Esse bigode voltou com força, né? Inxalá. Inxalá. Inxalá é dos árabes. Né? Ah, é verdade, desculpa. Não confunda com o de pato com gaveta. Com gaveta. É. A situação é a seguinte, tem uma hora que tem um diálogo que a menina tá fazendo o vestido de noiva dela, vestido branco, ela é brasileira, e a indiana tá falando, meu Deus, isso é cor de morte, porque tem que colocar uma cor alegre, tem que colocar vermelho, dourado, é celebração, Ela disse, não, é branco que é pureza. E pra indiana, é branco é luto. Então, você não quer dizer que a cor vai significar algo biologicamente na pessoa. Não, é construto social. É construto social mesmo. Total. Sim, sim, bacana. A gente pode ver o azul e o rosa, né? Há um século e meio atrás, o azul era feminino e o rosa era uma cor masculina. Né? É. Em algum momento, isso troca, dá um swap. Deve ser culpa de francês. Ah, sei lá. E o pior foi mesmo. Sempre é. Sempre é. Você falou de cor, é culpa de francês. E até hoje tem dia que fica brigando. Ah, porque meu filho tem que ver cor azul, que é cor de macho. Só mostra como a masculinidade é frágil. Preguiça. Preguiça. Vou usar o que eu escrevi na pauta. Grande suspiro longo. Mas enfim, não é mesmo. Suspira pra não quebrar a cara de um, né? É isso. O Emerson, ele faz uma colocação que é o seguinte. Então, preto é a junção de cores pigmentadas e branco é a junção das cores luminosas. É. Sim, RGB versus CMYK. Sabe quem me ensinou isso aí? Digimon. Digimon. Você lembra daquela cena? Aprenda Digimon pra... Teve uma cena no Digimon, eu não vou lembrar qual, que a galera fala assim, nossa, imagina que os mundos são várias linhas, aí faz várias linhas assim, ó. Aí fala, o que eles estão querendo é misturar esses mundos. Aí quando mistura as linhas de cores diferentes, fica tudo preto, assim, porque é pigmentação. Quem já misturou massinha sabe que fica tudo marrom. Tudo, sim, tudo, fica tudo marrom. Marrom cocô. Marrom cocô. Misturou a tinta, dá marrom cocô. Inclusive uma amiga minha, conversando sobre a fragilidade e a efemeridade da vida, falou uma coisa assim muito sábia, que é, no fim, tudo fica marrom. Acho, inclusive que, você. Acho que considerável inteligência. Ela tava falando isso sobre comida, na verdade. É, tem também o jornal Meia Hora que tava falando do Michael Jackson quando ele morreu, né? Era preto, virou branco e terminou virando cinza. Seja Meia Hora, é assim. É, rapaz, Meia Hora ele tava... Que merda, Meia Hora. Chocada. É, capa, foi capa do Meia Hora, isso aí. Mas então, misturar estrogonofe ou não? Tudo fica marrom, cara. Tudo igual. Enfim, o que eu estava querendo dizer como preto quanto branco é, dentro da magia ocidental se tem essa divisão, porque a magia ocidental, infelizmente, é abraâmica e tem essa dicotomia. Sim. Bem versus mal, certo versus errado, preto versus branco. Caceta versus caceta. Versus rabetas. E isso é cabalista pra caramba, se você for parar pra pensar. Porque tem aquela coisa de que a luz superior, Ein Sof, Aeon, que desce, que brilha, que não sei o que, e lá embaixo tá Malkuth, mas... Desce e rebola. Segura o forninho, Bruna. Segura o forninho, Abraão, né? Miriam, ensinando cabala com memes brasileiros, né? Memes genuinamente brasileiros. Nossa, agora é que a pessoa vai ficar muito puta. Já chama nós de Rick e Morty, se a gente resolve explicar cabala com memes forninha brasileiros, nossa. O pior tudo, fundido. Tudo é que funciona. Vai dar certo. Aquele como forninho funciona? Caindo, aquele forninho caindo é o caminho do raio, de descendo direto de Deus. Caralho, total. E a Giovana tentando segurar aquilo, ela interceptando o caminho do raio através do caminho para, da serpente, total, a ascensão. Para tudo, para de falar. Inclusive, isso ela aí deu uma balançada. É. De... Para tudo, isso é um workshop. Vamos fazer um workshop do Keller ensinando. Cabala com menos brasileiros. Cabala memética. Cabala memética. Olha, não, mas segundo as marteladas herméticas, dava. Tá perfeito isso aí. Boas. Eita, Giovana! A gente sempre fala, eu imaginei o Crowley, olha a gente e falou, Crowley, de onde você tirou essa associação de cores do Liber 77? Do claro cu. Que foi do cu, Batman. Como de mais como seria? Assim, Robin? É lógico que foi do cu, de onde mais seria? Eu não consigo ver. Enfim, lembrei o que eu tava querendo dizer. É o seguinte, o certo e errado tem sempre a ver que a magia negra é a magia do outro. Uhum. Então, a magia negra, para um país que é basicamente católico, é a magia do bandista. É a magia do... Agora, eu vi um site... Tem os traficantes de Jesus, né? É, tem os traficantes de Jesus. Enfim, eu vi um site, eu tava procurando sobre cores e magia na internet. Ah, isso foi muito bom. Naqueles World Wide Web. Sites... Yahoo Resposta. Yahoo Resposta, né? A academia do Yahoo Respostas. Que tava falando o seguinte. Segundo o crente que estava escrevendo aquele site, existe magia negra e magia branca. Ambas são proibidas pela Bíblia, porque são oriundas de um poder que não é de Deus. E que apesar dos usuários de magia branca, que são conhecidos como icanos... Eita. Eita. Estarem querendo uma coisa boa, estarem querendo, desculpa, bem dos outros, na verdade todos eles idolatram Satanás. Tá certo. Parece prático, né? É verdade. É verdade. É, é verdade. É o outro. É o outro. Uhum. A minha magia que na verdade vem de Deus. Ele chegou a falar que não funciona, não? Ele reconhece que funciona. Não, ele não falou, não entrou no quesito. Só de falou que é coisa do capeta. Ele falou que é tipo assim: não vem de Deus, não usem isso. Na verdade, as pessoas que usam de magia branca idolatram a criação e não o criador. É, a criação eu vejo, né? E no final não pode nada. Eu só queria lembrar também, um dia a gente vai fazer um episódio só sobre a magia na Bíblia. Eu vou preparar briba. Essa pauta um dia na Bíblia. Essa vai ficar louca, porque a Bíblia... É só Salmo, né? Ela absolutamente reconhece, por exemplo, tem uma fase de Saul, o rei Saul, que era o rei que foi aclamado pelo povo e tal. Morre o profeta, que eu não vou lembrar o nome agora, porque estou sob efeito de arco. Entorpecentes. E um profeta morreu e Saul ficou perdido. E falou assim: ah, cara, precisamos chamar o profeta. Aí não pode fazer magia, porque magia é do Satanás, ninguém gosta. Aí fala: chama o necromante. Chamou o necromante invocou e falou: não, magia não funciona. O profeta aparece e fala: você tá maluco de chamar o necromante pra me trazer aqui? Você tá louco? Não é pra mexer com essas coisas, não. O profeta dando bronca porque ele foi invocado. É, tipo assim, porque funciona, mas não é pra mexer. Não é pra mexer com isso, porque não mexe o dedo na tomada, cara. Seu vacilão. Sim. Aí o profeta invocado deu bronca no cara. Assim. Tava realmente invocado. Pode falar rapidinho, então, já que a gente tem essa divisão de magia branca e magia negra dos trouxas... Digamos assim. Sim. Pode falar do Peter Carroll, então? Já pode ir? Claro. Podemos, rapidamente. Posso dar só um pequeno parênteses? Porque ele falou de Bíblia. Briba. E é muito interessante que eu tava conversando com a Tupá há um tempo atrás, que ela tava falando. Ela estuda a parte dos textos judaicos, né? Sim. É interessante isso, né? Porque os judeus sempre foram perseguidos através da história, né? Na antiguidade não era diferente. Então, muitas culturas às vezes se retratavam aos tipos de práticas místicas dos judeus como magia judaica naquele sentido pejorativo da coisa. Isso aqui é magia judaica e é um tipo de termo e uso com frequência até, sei lá, idade... Tipo, hoje em dia, se você for entrar nessa teoria da conspiração, tem nego falando que os judeus estão aprontando globalismo, sei que lá, enfim. E se você acha que isso é mentira, é porque você é um sionista, sabe? Mas enfim, a ideia é que eu tava falando é que magia é sempre uma questão de ponto de vista. Quando não é você que pratica, é magia, é errado e você vai pro inferno. Seja lá qual inferno você acredita. Fazer simpatia pro santo tá permitido. Tá permitido. Você deve ela pro orixá, tá errado. Seu hipócrita safado, filha da puta. Pode por isso continuar. Que dá tilt naquela igreja do Rio de Janeiro. Que vai os macumbeiros na igreja e que igreja eles fazem. Então, dá tilt na Matrix, dá bug. Não. É choque de egrégora, não sei. Choque de egrégora. Quem não conhece ali no Saara, no finzinho do Saara tem uma igreja maravilhosa, a melhor igreja do Rio. Show. Aliás, show, Rogerinho. Inclusive, tem firmeza em uma certa denominação evangélica sob o púlpito. Um ponto de firma, Bíblia, comida, tudo colocado. Eita. Como se fosse uma firmeza de. De Umbanda e tal, então. Isso fica para um próximo. Esse fica para um episódio. Magia e cristianismo. Magia pentecostal. Mas. Meu, estamos falando aqui muito bem o que, que as pessoas acham, aquela velha dicotomia de que o escuro é o mal, de que o branco é o mais evoluído, fofofó. Mas aí vem o Peter Carroll, nosso grande conhecido. Nosso estimado. Fogadinho, metidinho, que ele é metidinho. Um pouquinho. Ele pode, inclusive. Quem não é? Irmãozinha. Ele pode. É. E aí ele divide, né? Ele faz uma divisão da magia branca e da magia negra. Devo dizer que não concordo, mas quem sou eu? Uma bosta, mas não concordo com o Peter Carroll. Mas ele diz o seguinte, que a magia branca, vou resumir bem porcamente, tá? Ela se baseia na aquisição de conhecimento. E esse conhecimento você aplica... Meio que por uma fé na humanidade. Magia como é que você pode... Magia é tebilô. Isso, busquem... Exatamente, magia é tebilô. Busquem conhecimento. E você aplica esse conhecimento não só em você, mas também na humanidade. Ele diz... Um objetivo maior de se entrar em comunhão com entre aspas de Deus. Rei da Sunshine. Lembra aquela canção, né? Ou quem estiver sentado no trono no momento, né? Quem sabe quem é. Aí ele diz que a magia negra... Enquanto a magia branca está baseada na aquisição de conhecimento, a magia negra ela está baseada na aquisição de poder. E que isso transcreveria o que ele descreve como fé em si próprio. É aí que eu discordo. Mas enfim, é esse que ele faz a divisão entre magia branca e magia negra. Sim. Nenhuma das duas, que fique claro, nenhuma das duas é má ou boa. Isso, não tem moralidade. Exato, não existe moralidade. São só objetivos diferentes e ponto. Eu acho que a gente chegou a discutir isso, que magia é ferramenta, né? Ela tá aí e tal. Nossa, exato. Tá no primeiro episódio. Né? Então aquela coisa, se você tá aqui e tá nessa de ai, essa magia é ruim, ai, essa magia é muito boa... É não, né, cara? É que tem, por exemplo, até Goethe, a galera fala, não, mas vai mexer com a Esteva, não, é que ela mexe com uma parte sua que você tá soterrando a vida inteira. Então você não vai tirar isso de boaça, assim. Na moral, é aquele, quer dizer que ela é ruim. Aquele exemplo que eu dei num dos primeiros episódios, magia de cura, que todo mundo acha que, ai, magia branca é maravilhosa. Você sabe se o filho da puta quer que você ajuda ele a ficar bom? Você não sabe se ele já tá esticando os bracinhos pra Deus puxar? Às vezes ele já tá esticando muito os bracinhos. Ele quer muito que Deus puxa. Quer ver mais? Vai que os engenheiros de karma prepararam já, tipo assim, uma vida muito melhor. Tipo, ele vai morrer agora. Aí ele vai assim que ele morrer. Tem uma janela de reencarnação. Tem uma janela de reencarnação que é essa que ele vai reencarnar, tipo assim, com o próximo, tipo, escolhido avatar da era de Horus. Ah, né? Mas eu já tô nessa já. Eu já tô dormindo no terraço justamente pra ficar uma fase puxar pra cima. Pronto. E aí você vai lá, com o braço pra cima. Você vai lá e manter ele vivo, ele perde a janela de encarnação, ele volta como um cachorro. Imagine o André na cadeira de praia, na laje do prédio. Sempre com a mordida. É. A mãozinha assim. Com SOS pintado no chão. E enoqueando. Só esperando. E enoqueando pros anjos do beijo. É, mas isso é legal, porque, por exemplo, o Crowley, segundo eu lembro, ele fala que a diferença entre a magia branca e a magia negra é que a magia branca é aquela magia que vai te ajudar com a sua verdadeira vontade e a magia negra é aquela que vai te afastar da sua verdadeira vontade. Ou seja lá qual seria a sua verdadeira ou vontade. Ou interferir a vontade do sua verdadeira vontade seja fuder a humanidade. É. Porra! Isso aí é muito porque que tem gente que porque tem gente que nasce assim. Sabe aquela pessoa que para na esquerda, na escada do metrô? Tudo comunista. A verdadeira vontade dela é de fuder a comunidade. Deixa a esquerda livre. Que isso, você tá bem, Fih? Que como que as cores se associam à magia? Não sei se foi exatamente isso que eu perguntei, mas... Cara, eu entendo, eu dou um passo atrás. Ah. Eu dou um passo atrás. Por se que as magia? Cores estão associadas... O que é magia? Psicologicamente. Quando eu fui fazer teoria da cor. Federal. Lívia fez federal. Nossa, muito coisa de federal. Beijo, Goethe, meu amor, que também tem uma teoria das cores maravilhosa. Isso, teoria da cor. É a ideia de como o ocidental percebe a cor aplicada à publicidade. Claro. Porque é afinal, baixa magia, né? Publicidade é baixa magia. É bem baixa. Bem... Ali com a PNL. Não tinha companhia. Enfim, você associa verde a um negócio de ser fresco. De ser fresco no sentido de... Frescor. Frescor. Ai, não gosto de cebola. É verde, né? Acho que é amarelinho isso daí. Tem. Então, a ideia de vermelho, de ser algo agressivo e tal. Isso, a sociedade ocidental foi te colocando aos poucos na tua cabeça. Aquele meme da menina, da mulher entrevistada. Explica as cores aí da bandeira nacional. Ai, é tão bonitinho e triste. O verde é mata, o amarelo, não sei, é desespero. Desespero. Tipo, amarelo, desespero, é muito real, segundo a teoria das cores. É totalmente real. É. Mas é que não é o amarelinho solarzinho, é um amarelinho um pouquinho mais pálido. Então, peraí, então esse lance da teoria das cores tem a ver com as associações inconscientes que a gente faz? Exatamente. Não somente, mas é associações inconscientes, abre aspas, que a gente faz, mas como ela tem sido estruturada ao longo da nossa história, assim, sabe? Por um lado é inconsciente, por outro lado é provocada pela mídia de massa. Foi construído. Por exemplo, essa cor do roxo, uma coisa que tem um roxo doentio. Um vermelho doentio, um verde doentio, um amarelo doentio. Cara, depois de Watchmen, você garantiu uma paleta de cor do desespero, tá ligado? Isso. Watchmen garantiu. E tem, assim, que foi o Lovecraft que estabeleceu essa da paleta. E tem outra coisa, né? Assim, por exemplo, amarelo vivo, vermelho vivo, te associar com fome, com vontade de comer. Pensa na embalagem do Doritos. McDonald's, Doritos. Burger King, todos eles se associam cores a vivas, isso. Né? Assim. Posso cagar na mesa? Vai lá. Rapidão. Metaforicamente, né? Você faço metaforicamente? Pode. Isso é muito bonito, mas isso aí pro design é meio datado, né? Fala um fast food azul. Vai no McDonald's, veja se você vê amarelo. Então, você não, você não vê mais amarelo. Você não vê mais amarelo porque há uma atualização das coisas. Porque o exagero... Sim, exatamente. O fato das pessoas cansa, estarem, né, conscientes daquilo te leva a você amenizar a situação. Leva uma caricatura da coisa. Sim. Porque, assim, tudo isso que você está falando, eu estudei muito isso. Realmente, início de teoria das cores, a gente vai falar de publicidade do século XX e tal. Realmente, isso aí tem toda a razão, né? O hospital geralmente é um azul clarinho, verde, né? Que denota ali a saúde, tranquilidade. Pra mim, isso é cor de doença. Então, porque você está associando ao hospital. Isso. Lógico. Então, mas é exatamente essa questão. É tranquilidade, isso que o Goethe se baseia. Então, assim, por exemplo... Na teoria das cores, no seu sentimento. No que você aprende do mundo. Exatamente. Então é uma grande roda que se movimenta. Não fica, não é tipo, você vai ler num livro e daqui a 200 anos vai continuar a mesma coisa. Até porque. Junto com a cultura. Exatamente. Até porque, por exemplo, vermelho é o quê? É o sangue, muitas vezes é o sofrimento, a raiva, a agressividade. Só que, por exemplo, você vai para um chalé marronzinho, você liga uma lareira, fica aquele marrom bem avermelhado, você vai sentir hoje aconchego. Você não vai sentir muitas vezes uma agressividade. Você tem também o trabalho com mais de uma cor, né? Exatamente. Mas hoje em dia não existe mais essa coisa de vou construir meu fast food com amarelo porque isso vai causar fome nas pessoas. Isso aí acabou se tornando uma lenda urbana porque tá muito datado já. Isso aí já não é mais feito, não é mais usado. Existe, é claro, existe toda uma teoria de cores. Não estou falando que não existe, existe sim. Existe toda uma forma de você trabalhar as cores, trabalhando conceitos, elementos visuais. Mas ela não é solidificada, é uma exatamente. Coisa... Exatamente, e é um eterno movimento que está indo para frente ou para o abismo, no meu caso. Mais ou menos também. Não, olha só, tô olhando aqui. Ninguém disse que esse movimento é rápido. Não, e nem que ele vai modificar tudo. Algumas coisas se estabelecem e ficam também. Tô olhando aqui para os ícones aqui da tela do meu celular. Todas as mídias sociais são azuis, todas as coisas de streaming de vídeo são vermelhas. Mas aí existe uma outra coisa também, que é o seguinte, toda vez que você vai trabalhar com branding de marca, o designer que vai trabalhar naquilo, ele vai fazer uma pesquisa de mercado para se apoiar naquilo. Porque se você fazer algo extremamente diferente, muitas vezes a pessoa que está acostumada a entrar nas redes sociais azuis vai estranhar aquilo e não vai ligar aquilo a uma rede social, logo vai entrar menos. Tudo bem, mas de então, alguma forma isso está sendo perpetuado. Não, eu não estou falando sobre perpetuação, eu estou falando sobre isso significa isso. Não é verdade. Não, eu acho é uma que simplificação nada, rasa. A gente enxerga isso dessa forma. Não necessariamente, Vinícius. Não necessariamente. É que isso... Vamos lembrar que o Vinícius é a pessoa que não acredita em semiótica. Não acredito mesmo. Quero que se foda. Oxi! Por isso você largou a letra, né? Cacepa na rabeta da semiótica. Por exemplo, em uma sociedade que acredita que o azul é feito para homens e o rosa é feito para mulheres, você pode meter o rosa que for muito raramente, você vai mudar a cabeça de todo mundo, a não ser se houver um grande movimento de massa. Isso significa que o azul é a cor do homem e o rosa é a cor para a mulher? Não. Não, mas significa que as pessoas criadas naquela sociedade acreditam que exatamente. O rosa é a cor, né? Então isso não é estático, isso não é parado não, no tempo. Não, estou dizendo que é estático, estou dizendo que... Assim como acredita, se modificam ponto. Também. Por exemplo, estes homossexuais que utilizam do símbolo do arco-íris, que é a união de Deus com Moisés. Moisés não, quem foi? Tá, a união de Moisés? Não foi Moisés, foi Noé. Então, mas é a união. Ah, é? Nem eu sabia pensava, que era, cara, os caras ficam putos. O arco-íris é a união de Deus com Noé, dizendo que nunca mais vai fazer a terra, ele... Com água, com fogo, talvez. Que vai botar aquela água se muda. Se for no fogo, você se fudeu fogo muito, nuclear, ele não falou nada. Só falou de água. Pra nem mim sabia. Era ponte arco-íris. Mas enfim, esse é o raciocínio todo, Andrei. Não sei se é onde você quer chegar, mas que, por exemplo, tem gente na magia que acha que azul, porque classificou não sei em que momento, é magia cerimonial. E tem outros que acham que azul é magia do quê? Pode falar quem? Pode falar. O Wicano acha que azul é magia de cura. Pois quando é. Quando eu fui Wicana, eu estudei... Fala assim de novo, rapidão. Passou. Quando passou. Eu... Não, vou falar vem mesmo. Cá, no comentículo lá. Minha abraça. Tá, tem anotado. Trouxe meu grimório antigo aqui, ó. Tá aqui pro pessoal da live ver, ó. Tá anotado aqui. Vou alguma coisa. Tá anotado aqui. É uma intimidade. Depois de falar isso. É, foi um clipe. Peraí que eu vou pegar pra Amy não comer. Mas a magia azul é ligada à cura. Sim. Mas e aí, depois, quando a gente vai ver as outras, quando a gente for ver as outras características, tipo, não, tem coisas que não tem absolutamente nada a ver. Eu vou colocar minha opinião aqui, minha opinião fecal, de que foda-se! Essas cores todas são uma questão de classificação e gavetinhas que as pessoas quiserem colocar as coisas. Sim, concordo. E cada um classifica as suas gavetas como você quiser. Inclusive, o João das Batatinhas fala isso, né? Ele fala assim, brother, se você acha que o azul é magia de guerra, vai lá, se abraça. Cara, foda-se. São as minhas gavetas, são as suas gavetas, não mexam nas minhas gavetas. Dá licença que eu vou defender o hermetismo agora. Sim, você pode botar a tua gaveta com a etiqueta que quiser. Mas se você usar a norma da BNT, vai ser mais fácil de compreender essa porra. Se você botar a norma da BNT nas gavetinhas, no trabalho, outro cara que não vem da mesma base que você pode bater o olho ali e entender mais fácil. Mas quem disse que o hermetismo é a BNT? Ele é. Mas quem disse? Eu quero que as pessoas entendam. É chato igual, inclusive. Não, mas eu entendo. Se você tá lidando ali com algo que vai mexer no seu psicológico, não faz sentido você só ser do contrão e começar a fazer a magia de algo que não te remete àquilo, isso vai acabar te atrapalhando de certa forma. Porque é um ponto de partida. Eita. Oi? Prisão de ventre. Lívia bêbada. Vai lá. A situação é a seguinte. Livre. A situação é a seguinte. Se o alfabeto do desejo tem que ser meu... Por que a classificação de cores não precisa ser minha? Mas eu falei, não. Que foda-se assim, que as outras pessoas... Mas aí a Lívia bêbada entendeu errado o que eu falei. Se você, a Lívia errada, quer ser do contra, por exemplo, você vai pensar em cor, você vai pensar, sei lá, branco. Ah, mas de cor é branco. Só que eu, no meu consciente, eu, Lívia, quero ser do contra, então eu vou colocar preto. Se magia mexer com o subconsciente, você começar a usar preto, e isso for te atrapalhar... Ah, então, não serve pra nada. Se o super fizer sentido pra você. Se o preto fizer sentido, beleza. É isso que eu tô falando. Se isso só vai te atrapalhar. Fazer sentido pra pessoa é uma coisa. Você querer fazer as coisas só pra ser do contra, puta que pariu. Volta lá pros teus 15 o anos problema, e vive tudo de novo. O problema é que é muito mais. Dura melancia no pescoço. Enfim, uma espadadona com os quatro elementos parados. O problema é que é o seguinte: é muito mais fácil eu partir de um lugar comum do ombro dos gigantes, né? O famoso ombro dos gigantes que a gente já falou várias vezes aí pra galera. É que assim, na real, que tanto é faz pra você, segue o que todo mundo acredita. É um caminho seguro, você entendeu? É um caminho que já tá dado. Bota amarelo no fast food. De bota azul na rede social. Meus amigos. Mas pau no cu, eu tô falando de estudar magia. Pau no cu na rede social. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: menos aquela que patrocina a gente. Eu, enquanto uma pessoa que sou sinestésica, às vezes as cores não batem com o. Mas é porque você tem a egrégora criada. Tem jeito. É. Mas sabe que. Mas por que não bate? Porque aí você tem uma experimentação física dessas cores com maior frequência. A gente tem que passar por toda uma interpretação teórica pra poder chegar nela. Então eu acho que pra você, o que é? O sinestésico quer estudar a cabala. Ele faz lá o sinal só pra poder entender que existe uma associação com aquela cor e ele trabalha com aquilo que faz sentido pra ele, com isso certeza. Isso que eu tô falando, você tá livre pra você, entender claro. se aquele negócio é uma vivência sua, tipo, não se force a vivência... Exatamente. Isso não vai atrapalhar o teu processo mágico de maneira nenhuma, mas, assim, pelo contrário. Eu acho complicado, porque assim, eu acho que essa dúvida seria respondida pra alguém que já se iniciou no caminho da magia, tá no meio do caminho e começou a perceber que as coisas funcionam de maneira diferente pra ela. Porque às vezes, colocando dessa forma, parece que a pessoa pode chegar, eu vou redefinir tudo. Sei lá, a pessoa faz o que ela quiser. Mas, por exemplo, muitas dessas coisas... Por exemplo, a pessoa se inicia o Ica. Juliana, pequena Juliana. Azul é a cor de cura. Por que ela vai colocar vermelho? Não, aí é 15 anos. Sim, a Ica ou a atitude? As duas coisas. Bom, mas enfim, vamos lá, por exemplo, teve uma pessoa que fez uma dúvida. Vamos levantar um pouquinho esse papo aqui. Por exemplo... sigilos e servidores. A gente tem a questão dos 40 servidores que a gente já citou no nosso episódio sobre servidores, por exemplo. E aí eu vi passando a timeline uma dúvida sobre vela, que a pessoa escutou que... Não tô perguntando, você nem terminou de Como tá ainda, caralho? Deixa eu falar. Ele tá resmungando, os caras resmungaram. Ninguém me ouviu, pô. Não foi o microfone. Não sei o que você acha. Caralho, mas eu sou eu que tô gravando contigo, cara. Eu tô vendo pra cara de pamonha. Yeah. Chamou. Corta a cachaça de todo mundo. Chamou o pai de coxinha de padinha. Falou com os dois. Aê. Yeah. Desculpa, baixou que tá. Mas se comeu de maneira errada a coxinha, aí vai dar briga. É verdade. Mas você comeu os amigos... pela parte da bundinha. Exatamente, pela bundinha, pela bundinha. Tá errado, pelo bico. Continua. É pela bundinha. Então, o André... Não. Eu agora vou ter que parar esse podcast. Eu vou, assim como eu ensinei como dar o cu no outro episódio, eu vou ter que ensinar como se dá a coxinha. Como se come a coxinha. Como se come a coxinha. É qualquer quadrúpede come a coxinha pela ponta. É só abaixar a cabeça como um animal que você é, né? Se você é um ser humano, você tem que ter orgulho dos seus polegares opositores. Pouquíssimos animais na face desta terra têm. Então você tem que segurar... Por que que o nome é coxinha? E por que que é de frango? Porque aquilo emula, simbolicamente, semioticamente, uma coxinha de frango. E, portanto, a parte pontuda é o osso. Você começa a comer pelo osso, seu jumento? É exatamente o contrário que eu tô falando. Você segura pelo osso e come a bundinha. Ele tá concordando contigo. É isso. A gente tá concordando e a gente tá brigando junto. Por que a gente tá brigando junto? Porra, é exatamente essa questão. Mas como eu tenho orgulho dos meus polegares opositores, eu pego a parada que vem na minha mão, viro de cabeça pra baixo. E eu quero falar mais uma coisa. Quem pagou a coxinha? Quem pagou a coxinha foi o povo brasileiro nesses impostos absurdos. Enfiá-la no meu rabo. Se eu quiser chamar quando livre, enfiá-la. Vamos lá. Eu vou chamar... Me chama que eu filmo. Socorro. Vou escandalizar todo mundo agora. Eu começo a comer pela bundinha coxinha, porque a parte que eu mais gosto é a parte que só tem massa. Se existisse um salgado que fosse só a massa da coxinha empanada, eu comeria aquilo felizona. Eu conheço algumas padarias que posso te recomendar. Me leva. Enfim. Por isso que ele ficou meu amigo. Porque quando a gente saiu, nós comemos a coxinha. 40. A dúvida ela, da timeline era que a pessoa tinha escutado que cada servidor tinha uma vela diferente. E aí... Caralho, a loja de macumba não tem 40 velas. E aí, por exemplo, se o servidor tá pedindo... na verdade, eu acho que essa dúvida tava meio equivocada. Não é isso, né? Não precisa de vela de cor diferente. Mas digamos que fosse. Vai mudar, por exemplo, um servidor? O uso, a fé vai afetar de alguma forma? Essa bola não funciona. Até porque o servidor não existe. Então, você podia desenhar uma vela aqui, tudo certo. É, só pra constar essa parada da vela, intenção, assim. Intenção. Nova palavra. Coisa. Isso também é toda uma parada também meio mercadológica, tá ligado? Eu não tenho como encomendar uma vela fúcsia porque eu não tenho dinheiro pra isso, pra falar a meu estilo de magia pessoal. Então vocês têm sistemas fechados que já tem mais ou menos estruturado aqui, ou até pra facilitar pro próprio praticante. É uma coisa disso. Olha o perrengue que você passou pra achar a vela laranja. É, o perrengue que eu passei pra achar uma vela laranja, porque era complicado de achar a vela laranja. E quando eu achava, ele era um laranja meio amarelado, porque não ficou boa a mistura. Aí era uma outra parada, você entendeu? E o Hermes me cobrando a porra da... A entidade tava lá, cadê, cara? Ainda bem que era Hermes, e Hermes era suave, assim, não ficava enchendo o saco. Mas tem uma galera, vai dever pra Guiburá, vai dever pra Ares, vai dever pra Marte, você tá fudido. Vai dever pra Erê. Não vai, Erê, porque é zoeira. Então, Umbanda, por exemplo, é um bom exemplo de uso de cores, né? Que não é igual ao do candomblé, e depende da Umbanda. Você tem as diversas... Cuidado. Tem gente que não cuidado. Sabe, tem mais de um tipo de Umbanda, sabe? Não vamos falar de Umbanda, não. Melhor não. É, mas cuidado com a galera aí. Até porque tem mais de um tipo, né, Ju? É, então, mas são muito... Mentira que tem mais de um tipo de Umbanda. E tem um tipo que você acha certo pra caralho, mas tá errado. Oxi, olha, acabou o assunto aqui. Se serviu a carapuça, foi pra você. O que a gente tava falando, né? Magia e cor. Tem uma duas horas falando assim. A gente tá tentando falar de magia e cor. Outra parada. Posso entrar no Peter Carroll de novo? Entra. Oxe, vá. Posso voltar pro Peter Carroll? Inclusive, ele não é um objeto. Tá, então tá bom. Ele não, eu acho que ele vai curtir. Eu vou entrar com bastante carinho. O Peter Carroll, quando ele faz as cores da magia, que você encontra em qualquer lugar também, Liber Caos. Fácil, Liber Caos. Tá por aí também. A Penumbra fez um trabalho muito bacana no de postagem. Sim, já são os posts mais antiguinhos, mas tem sobre todas as cores lá. Quem escreveu? Lá bem especificado. Vinícius escreveu e Lívia tirou metade do texto que escreveu. Não, a Lívia é dona dos banners. Eu corto e o Vinícius escreve e eu corto. É assim, Lívia, parênteses, é a dona do melhor banner até hoje de Penumbra Livros, que é o Crowley. Cozinha maravilhosa de Crowley. Vestido de cozinheiro com a... Isso é uma camiseta incrível. Sim, gostaria muito de uma camiseta. É... House Kitchen. Quando... quando o Peter Carroll utiliza as cores para referência, na verdade ele faz esse uso também de uma maneira levemente arbitrária, porque ele não quer utilizar o nome das divindades. Ele quer que você utilize a divindade que quiser ou não utilize nenhuma. Ele está ligando, na verdade, com o conceito planetário, não divino. Exatamente. E aí o que ele fala? Eu preciso de coisas que se trabalham ali. Então eu vou usar uma divindade, vou usar um planetário e vou usar uma cor. Qual funciona para você? Escolhe aí. Se nenhum funciona, pega o conceito da parada e cria a tua parada. Só que, de novo, isso é para magia prática e funcional. Se você quer estudar magia porque o seu sonho é sair na rua da sua cidade e falar ali, aquilo é um símbolo maçônico, ali, aquilo é um símbolo planetário, ali, aquilo ali, esse é a história da arte, esse é o hermetismo, que é outra parada, você entendeu? Não é o... Auxilia a magia prática? Auxilia porque você enche de símbolo bonito, pra caramba, enche de coisa funcional, coisas que já estão calcificadas na história artística da humanidade, então o acesso é mais fácil, mas não quer dizer que vai ser especialmente funcional por isso ou por aquilo. Quando eu fui procurar na grande academia do Yahoo Perguntas ou Respostas, não me lembro. É uma adjacência da Universidade de Porra Nenhuma, né? Universidade Federal de Porra Nenhuma. Universidade Federal de Porra Nenhuma tem o prédio do Yahoo Respostas. Facility. Então, eu fui lá ver, e assim, as pessoas associam mais cores com, primeiro, Wicca, e segundo, preto e branco. Preto e branco a gente até falou, que é um raciocínio de ser alta magia, baixa magia. E também é um raciocínio bastante racista também, sim, porque é uma questão brasileira, né? Não é nem brasileira e só, tudo, né? Mas tá... muito porra, mas aqui, ó, colonial, né? Eu conheço aqui, né? Colonial, essa parada, porque tudo que vem dos negros não é coisa boa. A gente pode ver o uso da palavra negra, é sempre uma coisa difícil, né? Sempre o mercado negro. Gente, ó, negro, em alemão é UO. Tudo que é feito na ilegalidade tem a ver com a cor preta. É. Então, por exemplo, quando você viaja no metrô sem pagar, porque não tem catraca, chama viajar no preto. Quando você trabalha e você não tem visto de trabalho, se chama trabalhar no preto. É um horror. Caramba. É Schwarzfahren, né? Schwarzarbeit, né? Mas aí é o seguinte, tem toda uma classificação de planetas e cores. Também. E elementos e hermetistas. Até porque os planetas possuem uma cor associada. É, não sei de onde vem essa porra aí, mas tudo bem. É, que todas podem ser ligadas ao famigerado 777. É, na verdade 777 não inventou nada disso, mas ele botou tudo em tabelas arrumadas e bonitinhas. O que é o 777? 777 é a cor, Igora 777, do meu corpo. É o livro chato do cara. É mesmo. Porque quando eu fui comprar, eu morri de dar risada, que eu brinquei. Oh, 777 você errou por 111, hein? O Liber ou a cor do meu cabelo? 111, é pra ser o outro. O 777 é um livro que o nosso amigo Alistair Crowley escreveu. Não é a mais... O livro que você tem aí, o 777, não é o que o Crowley escreveu, por mais que ele tenha escrito. Porque, na verdade, isso tem muita mão do Regardi. Por mais que ele tenha escrito, não é o que ele escreveu. É, não é, porque o que ele escreveu era uma merda mesmo, assim. E esse aí já é o melhorzinho, que é revisado e editado e remexido pelo Regardi. Regardi é o nosso grande divulgador. As capas da Penumbra são mais bonitas, né? Deixa eu dar uma olhada. Mas fala que essa eu acho bonitinha. Que ele não é publicação inspirada. É capa também, do PDF, né? Não, não. Na verdade, inspirado pelo Kung Crowley, né? Sim, o Keller pode falar um pouco da onde que o Crowley tirou as informações para colocar nesse livro. Do cu, é claro. Mas olha só, o 777 é um livro que ele basicamente é constituído de tabelas e ele pega o conhecimento hermético da humanidade e bota em tabelas. E da onde ele tirou essa tabela? A pessoa que trabalha do Excel o dia inteiro ama o Liber 777, porque ela abre... Acho que ela odeia, porque os números estão em número romano. Bom, é verdade. Se as colunas tivessem em inglês... Olha lá, tabelaça. Aí não, tem coisa que não é Unicode, tem caractere enoquiano, acho que o cara trabalha com Excel, não curto. E tem umas coisas assim meio viajadas, né? Tem a interpretação da... Tem coisas? Sim, tem muita coisa tem viajada. Tem algumas aqui. Coisas? É, tem bastante coisa viajada. É, e só pra beijo falar, pra algumas associações entre planetas e cores, por exemplo, algumas associações dessas, elas são comuns, tá? Porque, por exemplo, ah, vou associar Marte ao vermelho. Porque a porra do planeta é vermelho. É vermelho. Vou associar Vênus ao Vênus verde. Vênus a verde. Até a Wicca. Porque a porra associa Vênus a verde. É verde. Então acaba que essa, a magia, quando você vai fazer sobre sentimentos e valores e não sei o que, é magia verde, porque você está associando a Vênus. Então tem essas associações, né? O sol amarelo. Sol amarelo. A lua prata. Depois você associa ao roxo, ao púrpura, por, sei lá. Porque sim. É, porque alguém disse e o resto acreditou. Então essas conotações você entende que tem um meio material de associação a ela. Outras é só pra acabar com as cores em voga do período, você entendeu? Tipo assim, ah, estão sete cores, então vamos botar sete cores aqui. Então vamos colocar sete cores do arco-íris ali, pra fazer associações. E, por exemplo, Saturno é uma coisa que já veio meio tirada do cu, né? Saturno é considerado a ideia de morte, né? Uhum. Porque era o último planeta conhecido pela galera que fazia observação olho nu. Cronos, né? Não é a cor de verdade do planeta, é Cronos também. Para os wiccanos, a cor de Saturno é branca, sabia? Ah, é? Uhum. Ali. Então, como ele teve essa ideia de morte, ele acabou sendo associado com a cor preta. Mas não é porque o planeta é preto. Sim, sim. Porque, até porque os principais planetas eram os mais visíveis, são esses que a gente já acabou de falar aqui, né? Era Vênus, que você vê olho nu, Marte, que você vê olho nu, Lua, que você vê olho nu. Os outros você vai criando outras conotações depois. E aí você vai usando por eliminação, né? Ah, eu vou ter uma cor a mais aqui, vamos associar outro planeta. Se o planeta fosse preto e você só visse no céu noturno, não ia rolar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Fudeu, editor. Desculpa. Xeliana, tudo isso... Xeliana, beijo. Todos os lances que eu estou falando sobre cores na Wicca são retiradas de um manual do Claudinei Prieto, que é tipo o supra-sumo da Wicca aqui no Brasil, que foi o responsável por trazer essa porra pra cá, enquanto todos os europeus falavam assim, ai, que bonitinho o pessoal do Hemisfério Sul querendo fazer bruxaria, né, gente? Porque a galera tirava mó sarro. Ele foi o primeiro a trazer as obras pra cá e traduzir o rolê todo da Wicca aí. Então pioneiro, ele é muito... Pioneiro. Ele é o pioneiro. Um abraço pro Claudinei. Então, todas essas informações que eu estou falando sobre cores está em um manual deles chamado Wicca para Todos. Muito facilmente encontrado nas melhores livrarias. É o 777 da Wicca? Bancas Jornais. Eu acho que é um pouco melhor. Porque o 777 tinha muita informação tirada do cu. Posso indicar um 777 interessante? Por favor. O Sistema Magia do... Esqueci o nome. Do Adriano Camargo Monteiro. É legal, o Sistema Magia é bem bacana. Tem um outro, pra quem manja da língua da rainha, que é o The Complete Magician's Tables. Parece interessante. É tipo o 777 com 10 vezes mais informação. É muito melhor. Legal. Que essa coisa de associação, mitologia comparada e tal. Até a parada de mitologia comparada, a academia já deu uma cagada pra isso, né? Já começou a dar uma separada e tal, essa questão da mitologia comparada, porque ela era uma parada muito forte com o século XIX e por aí vai. Claro. A gente já que tá falando do 777, quem estiver olhando aí pro 777, você acha fácil aí na internet, domínio público, tá? Others. Ele é um puta tabelão monstruoso, gigante do caralho, né? Ele tem tipo 200 colunas diferentes, tem 32 linhas e 200 colunas. Você vai procurar cor, você vai achar uma porrada de colunas de cores. As cores principais que tem são as colunas 15, 16, 17 e 18. E por algum motivo bizarro, o importante é a coluna 16. Por um motivo bizarro. Ok, nossa, eu tô nela, inclusive. Essa daqui? Oxi. É. Então já tem... deixa aberto aí pra gente falar. Ah, tá. Eu vou chutar, não tenho certeza se é por isso, mas também lembrou uma coisa. Mesmo quando você fala de cabala, as cores, elas teoricamente, elas se mostram diferentes dependendo do mundo que você tá observando. É, né? Ele fala que é assim, é você olhando pra cabala, a coluna 15 é como se você estivesse olhando pra cabala por uma lente transparente. Ok. A 16 é como se você estivesse olhando pra cabala por um espelho. Um reflexo da cabala. A 17 é uma mistura da cor da 15 com a 16. E a 18... é a maconha mesmo. É o oposto ou o complemento que tá na maconha. Então é doce. É, cara, maconha. Se não tem maconha nisso, a pessoa não tava muito maconhada. A parada dele era ópio, né? É isso que eu ia falar. Isso não é maconha, na não, época era ópio. É rachixe, é ópio. E também tem essa coisa mesmo. Se você for pegar, dependendo do lugar que você olha, as cores elas aparentam diferentes. Então se eu tô, sei lá, digamos que eu fiz uma viagem pro Meteia Transcendental pra Atzilut. Então eu vejo as cores de uma determinada forma. Se eu vi uma viagem transcendental de Asiá, então estou vendo de outra forma as cores como elas se manifestam, né? Ela varia porque vocês... Calma, deixa eu pegar minha tabela. É vermelho aqui? Tá, cara, na prática. É o guia do Mochileiro das Galáxias, né? Quando estiver viajando astralmente. Você usa a cabala, exatamente. 77 é o guia do Mochileiro das Galáxias do mundo da Macumba. Olha aí, rapaz, tá vendo? Repete, por favor, devagar. Sem bolo. Foi muito bonito. Sem bolo. Sem bolo. Mastiga e morre. Peraí, deixa eu terminar de mim. Tá. Bolo. Fala devagar, amigo. O 777 é o Guia dos Mochileiros das Galáxias do Mundo da Macumba. Acho bom. Poxa, gostei muito disso. O Guia da Macumba das Galáxias. Guia da Macumba das Galáxias. Guia da Macumbeira das Galáxias. Exatamente. Guia da Macumbeira das Galáxias. Ok. Costa. Entramos nas cores? Vamos. Uhul. Que eu tô... Eu quero usar minhas anotações coloridas. Qual é a sua primeira cor aí, Ju? Ai, é negra, óbvio, né? Magia negra. Não, não. Então, eu fiz baseada primeiro no Carol. Do Carol. E depois eu fui trazendo outras informações que eu conhecia. Legal. Que eu acho do Carol menos preconceituosa. É, a classificação que o Carol faz em 8 cores da magia, ela tá no Libercaos, pra quem quiser. Ela não tá no Libernu. Esperando Libercaos... muito a tradução... Libertas foi o segundo livro que o Peter Carroll escreveu. Ele dá uma evoluída em alguns temas que foram começados a abordar no Libernu. E um deles é dessas 8 cores da magia. 8 cores? Mas não são 7 planetas principais? Tá? Ele já tá adiantando a discussão que a gente começou aqui. O negócio é o seguinte, caoísta tem mania de pegar a lista e botar uma linha a mais nessa merda. Eu acho que ele tá adiantando essa coisa que a gente falou aqui antes, porque a gente conversou sobre, ah não, porque é não necessariamente a cor e tal, que ele fala que a cor mágica mesmo, a parada tua, é a tua cor. Então eu acho isso do caralho, né? Então, aí tem que... O cara pega, é cima, baixo, que é direita. Ah não, mas tem uma outra direção que é o centro. Ah, sim, isso é verdade. Caoísta, então, o caoísta gosta de botar coisas a mais nas listas. Então, com as cores não foi diferente. Até pra bater com a caosfera, né? Então, tinha as sete atribuições planetárias clássicas, né? Que vão da Terra até Júpiter. Júpiter não, Saturno. E o que o nosso amigo Carol fez? Colocou uma última atribuição planetária, que é o Urano. Nibiru. Que é trans-saturniano. Uranus. Uranus. Eu amo essa piada que só funciona em inglês. Eu adoro. Eu também gosto. É a piada do Beavis e Butthead. Esse é de Uranus. Adoro. E assim, já que tem que botar uma porra de uma cor ligada ao Urano... Ai, caralho, o que, que eu faço? Até porque... Vamos botar uma cor que não existe. Urano, Netuno, sempre tem muita dúvida de trabalhar esses dois. Então, como é uma cor que não existe, e como ele não era brasileiro e não tinha... lido Flix, qual é o nome da cor? Flix. Flix. É o livrinho do Ziraldo, que não leu, leia. Muito bom. Então, quem não, como ele não era brasileiro e não tinha lido Ziraldo enquanto criança, ele usou o que ele tinha. Usou o que ele tinha, e o que ele tinha era Sir Terry fucking Pratchett. E ele, baseado em Terry Pratchett, pensou na octalina, que é a cor da magia. O título do primeiro livro, inclusive. Que é o título do primeiro livro. E segundo Terry Pratchett, é a cor da magia, onde toda a matéria se curva à intenção mágica. Ou uma coisa meio esverdeada. Para o Terry Pratchett, né? Para mim Pratchett. Também tem um pouquinho. Para mim é mais azulado. Então, segundo o Carol, para ele era um negócio meio fúcsia. O Peter Carroll fala que é uma coisa meio fúcsia, um fúcsia elétrico. Foi. Louco. É verdade. Eu não lembro em que livro que ele fala que ele descobriu essa porra numa viagem de navio. Que o navio tava quase afundando, balançando pra um lado, balançando pro outro. E ele resolveu fazer uma invocação de Thor ali, falando: ah, para de balançar a porra do barco! Por que Thor ia fazer balançar? Pra parar de fazer relâmpago. Ai, entendi. Thor e Poseidon deve ter invocado. É. Poseidon fazia mais sentido. E no meio da parada ali, ele começou a ver coisas na cor de uma pedra que ele tinha ganhado de um árabe maluco. Sempre tem um árabe sempre maluco. Sempre tem, é o Abdul Al-Sahared. Sempre tem um árabe maluco. Cuidado com os árabes malucos. Olha ali, vai ser super conceituado. Vamos prosseguir? Obrigado por tudo. Não te ajuda tanto. O posto também quebra vários galhos. Maravilhoso. Obrigado, pessoa linda. Aí ele descobriu nesse dia que ele quase morreu a cor da magia pra ele. Que é um roxo rosa elétrico maluco. Gostei. Bonita a cor. Bom, agora é. E assim, é nesse tipo de loucura que você descobre a sua cor da magia. Não é, eu acho que a minha cor da magia é um amarelinho. Momento. Vai tomar no cu, limite. Cara. Isso é uma parada importante. Gente, a gente vive numa sociedade proveta, né, tal. Então a gente não sente momentos limites assim, sabe? Uma saca? Sociedade o quê, meu senhor? Aproveita. Ah, tá. A política do português. A polícia portuguesa. É, uma, então a gente não se expõe a nada de risco, de perigo pra descobrir essas coisas. Cara, a gente precisa de algum tipo de risco pra se descobrir, senão tá foda, né, mano? Não tô dizendo pra vocês pôr em risco, tá, gente? Só pra avisar. Exames de situações limítrofes. Muito bem. Quando o Peter Carroll começa a falar sobre magia negra, a primeira coisa que ele vai invocar foi aquilo que a Lívia falou no começo do capítulo. Que porra é essa de dicotomia branco e preto? Né? Pra gente sair disso e começar a ver um pouco mais profundamente tudo isso, né? Então ele vai dizer que a magia negra, ela tem a ver com Saturno. Por quê? Porque nos invoca... O que, que é a magia negra? São os aspectos de morte. Sim. Né? E aí, como é que você atinge isso? Você pode atingir isso pela gnose, né? Você pode... E aí, quando eu digo isso, é fingir literalmente a morte. Se fake você... to make it. A fórmula do Peter Carroll de fingimento até você conseguir pra a parada tudo, funciona pra tudo. Pra tudo. É. Exatamente. Se você tem o Renascer da Magia, lá na página não sei qual, mas é bem no miolinho que tem as figuras... É, tem aqui, aqui bonitinho, pelo Spare, tem uma figura que ele chama de Impostura da Morte. Uhum. Mas depois a gente pode descrever melhor, mas eu vou mostrar pra quem Nossa, tá vendo a live. Incomodante que só o abismo. Você acostumou com isso já, Vinícius? Que é? Com essa posição? Já fez alguma coisa nela? Cara, essa postura aí não é pra fazer, né? Ela é simbólica mesmo. Eu já tentei fazer, ela dói. Ah, mas basicamente o que ele tá falando é aniquilar todos os sentidos. Sim. Né? Olha, dá pra você tapar o nariz, ela tem que fechar a boca, que tapa o ouvido e fecha o olho. Você se coloca numa posição que o seu corpo dói de uma maneira absurda e aí você presta atenção só na dor. Tudo que importa pra você nesse momento é a dor. Você não consegue pensar no resto. Sabe aonde que rolou uma vez muito bacana pra mim? Uma impressão dessa? É deitar no escuro, do lado de fora da casa, bem próximo da rua, de madrugada. Passando frio. Passando frio próximo o suficiente pra você ficar incomodado de passar alguém, de acontecer alguma coisa, de tipo... Você sabe? Pra você ficar incomodado, perto o suficiente pra você não estar na rua, uhum. Você, né, não ter o seu corpo violado de maneiras horríveis. Como sempre é possível, e passando frio, no escuro, olho coberto, ajeitado no chão, as costas incomodadas. E é exatamente esse o ponto que o Carroll quer chegar, né? Ele quer. É nesse ponto que o Carroll quer chegar, né? Ele diz que isso é muito mais útil do que uma postura ritualística, minha primeira iniciação mágica, wicana, você tinha que se colocar ritualisticamente numa posição de morte. Eu não vou mentir, não, senti porra nenhuma de morte. Falei assim, ah, tá, ok, tô aqui. Deitou no colchonete? Não foi não. No colchonete, foi no chão, ficou um pouco ruim, mas não muito, nesse sentido, não de você sentir não o suficiente. E ele diz que por isso ela é muito mais eficaz, porque você tá realmente sentindo todos os incômodos, como você tava enumerando agora. Você tá num lugar duro, ruim de ficar, você tem medo de que outras pessoas passem e façam alguma coisa com você, e que isso é muito mais útil do que uma postura ritualística. Por que é importante você fazer essa questão da postura de morte? Primeiro, nós temos medo da morte. Isso é uma coisa assim que é fato. Todo mundo que tá aí... Ah, eu não tenho medo da morte. Provavelmente porque você não tem nada a perder e você tem outras coisas pra se preocupar, que a morte não é o principal. Mas conhecer a morte, vencer essa parada da morte... te torna muito mais corajoso para lidar com muitas coisas, te torna mais proativo para lidar com outras coisas, te tira limites que você nem sabia que estavam colocados em você, e o principal que eu acho que é a programação de morte, que é uma parada muito forte. Inclusive eu acho interessante comentar, Keller, que toda... a gente estava falando de hermetismo, que tem atribuições planetárias ligadas às cores, né? Isso também está ligado sempre a uma sefira, sei lá como é que fala essa porra no singular. Sim. Então, a de Saturno é binar, correto? Sim. Depende, tá. Depende. Há controvérsias, mas tudo bem, pode ser. Se tem uma séfira ligada a uma cor e a um planeta, existe também uma clifa. Sim. Pra quem não sabe dessa porra, né, toda a esfera da árvore da vida tem o equivalente na árvore do conhecimento, ou árvore da morte, como tá na moda de chamar agora. E isso nada mais é do que pegar aquela mesma coisa e abordar por um outro aspecto, entre aspas, mais sombrio. Então, se toda cor tem um aspecto sefirótico para ser trabalhado magicamente, também tem um aspecto clifótico. Uhum. Então, magia de morte, magia negra, você pode trabalhar de duas grandes formas. Da forma clara e da forma escura, da forma mão direita e da forma mão esquerda. Chame como você quiser. E não necessariamente vai ser... Só, às vezes você vai achar dimensões dentro dessas duas formas. Isso. A primeira vez que eu tive uma identificação legal com isso, eu já contei várias vezes, né, que foi, acho que a forma... negativa, vou dizer assim, que foi a aniquilação total, tipo, foda-se, nada importa, pau no cu da existência. E a outra foi um humor muito pesado diante da realidade, mas não uma desistência de vivê-la, sabe? Uhum. Mas é, tipo, entender que nada faz sentido. Você virou House. Cara, era mistura o House com o Spider Jerusalem do Transmetropolitan. Já leram o Transmetropolitan? Leiam. Você tava enfraquecendo, em algum momento você tava enfraquecendo o seu ego? Não, mas pra caralho, né? Porque tem muita diferença, a galera fala, né, entre bloquear e enfraquecer. Eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui. Quem bloqueia coisas, uma hora explode. Sim, eu vou dizer, né? Até mais. A magia... Esse negócio de bloquear o ego não funciona. Não, só não. Funciona enfraquecer o seu ego. Eu até aconselho pra quem quiser começar pela magia negra mesmo, porque ela vai dar uma decepada no teu ego bonito, assim, se você fizer uma parada bem feita. O resto é tranquilo, né? Nossa, foi por onde eu comecei e até hoje... Que isso, cara? Tá explodindo a cabeça dele. E até hoje, ela dá uma decepada bonita no ego. E até hoje... Se tem alguma situação que eu vejo que eu tô pré-programado nela, inclusive programação de morte, porque a gente nasce com programação de morte. É biológico. É muito louco isso. Quando não é biológico, alguma parada social que você tem, que tipo, você começa a se autodestruir na idade em que teu pai começou a se autodestruir, que é a idade que teu avô começou a se autodestruir, e você repete a vida do teu pai e da tua mãe pra viver igual e morrer igual na mesma... Isso é um inferno. Uhum. Né? E quando você consegue perceber através desses ritos, você consegue perceber a programação de morte, não quer dizer que você quebra, mas você percebeu ela, quebrar ela é um outro processo. E até hoje, se eu tenho alguma coisa que me limita muito que eu percebo, eu invoco eu morte, e é ele que arranca do caminho pra mim na base da paulada, assim. E aí tem uma coisa pessoal minha. Legal que não é nenhuma divindade, é você. Sou eu. Isso é outro trabalho dele que eu acho do caralho. Ele fala, pode trabalhar com divindade se você quiser. Pode trabalhar com a cor se você quiser. Pode trabalhar com o planeta se você quiser. E, por que não? Trabalhe com você. Com você mesmo. Que tem todas essas características. Vamos fazer um parênteses. Qual são os deuses ou entidades que você pode trabalhar quando você está trabalhando com o seu eu morte? Já falamos do Saturno. Eu gosto muito de Kali. Kali do caralho. Tem um amiguinho, o irmão gêmeo do Saturno, tem o Cronos. Que é um pouquinho mais leve. Só muda o nome. Eu acho Cronos mais leve. Acho Saturno se você é o adepto. Cronos eu não consigo levar a sério porque eu lembro de God of War. Calma aí, é leve, mas se você fizer aquela invocação pensando naquela pintura lá do caboclo lá, tipo... Mas a pintura é de Saturno. Do Goya. Porra. É de Saturno. Então foda-se. Mas não faz sentido isso aí que você falou. Se você é adepto da magia... Nossa, Kali, eu já não tinha falado bossa, magia. Se você é adepto da magia moderninha, você pode pensar na morte do Neil Gaiman. Uhum. Que eu acho extremamente confortável. Mas eu acho que ela vai esculachar teu ego de um nível incrível. E você tem que lembrar também que morte é sempre o começo de uma nova vida, né? E você pode, por exemplo, trabalhar com o Shub-Niggurath, por que não? Por que não? Perfeito. Inclusive, se alguém trabalha com essa galera, eu gostaria de saber, porque eu não... Perfeito. Você invoca os Cthulhu tudo? Manda uma mensagem. Manda a mensagem. Existem outras formas também de você trabalhar com... Com o Cleiton. Ah, com o Cleitinho. Quem mais? Bonitinho. Hecate? Vale? Acho que não. Não. Hecate pra mim tá mais pra Octarina do que... Então, bacana. Hecate, vamos falar disso mais pra frente. Tá bom. Porque Hecate, toda menina darkzeira, gotiquinha, Hecate, que né? Começa na magia, fala assim: ah, é porque eu sou filha de Hecate, o caralho. Eu sou filha de Hecate, viu? E? Falei primeiro. Pega eu. Ela. E aí, né, então, Hel ou Hela é sim. Maravilhosa pra trabalhar com isso, porque eu sou muito mais próxima da mitologia nórdica. E não é a Kate Blanchett. Sim. A minha Hela não, tem uma Kate Blanchett é muito loira pra ser Hela, né, eu acho. Eu assim, eu gosto ela é muito dela. Limpinha. Ela é muito limpinha. Ela toma um banho. Ela é tá, sujona. Tá faltando metade do corpo morto, né? Tá, um pouquinho. O Hades não... Funciona. Não, mas sim, mas a gente já tem essa imagem do Cronos, né? O Hades entra em que momento aí? Acho que entraria aí também. Entra aí também? É. É um análogo. Eu acho que até Perséfone entra um pouco aí. É, um pouco, não toda, mas um pouco entra. Só a cabecinha. Só a cabecinha. Só a cabecinha. Não tem ombrinho, né? Se fudeu. É... Esse papo... Não, não acredito. Ai, vai ser só a cabecinha. Não tem ombrinho, bicho. Né? Aonde que a cabecinha Ai, acaba? Né? Exatamente, onde é que acaba a cabecinha. Falou mais uma pessoa enganada. Mas... Mulher sempre vai ser enganada nesse gente, sentido. Podemos sempre. Passar pra você uma coisa? Não, peraí. Não. Peraí que a gente tem que falar de outras formas de você entrar em contato com... Como fazer magia negra além do, da gnose da morte? Ah, tá. Você pode fazer uma coisa além... pros outros morrer. Eu programar ia, a morte nos outros. Eu não ia falar isso, mas já que vocês estão falando. Isso tu só não vai ficar feliz. Eu ia falar de apanhar na rua. Eu ia falar de necromancia, mas vocês estão tá falando de agora. Me disseram que funciona. O que é DR ou. Eu já fiz um trampo de programação. Pros outros, tá ligada? Já fiz, já. Ah, eu colocou a bomba relógio no carro do cara. Eu não vou citar a pessoa porque eu acho que ela começou a ouvir e depois eu falei, não, se mancada, né? Eita! Aí, tipo assim. Ai, com certeza. Eu não vou falar o nome porque é feio falar nome de falecido. Não, não, a pessoa conhece muito bem. Muito bem. E aí. Ei! Muito bem. Te amo, tá? É. Não, mas eu ia começar a falar de necromancia, mas já que... Necromancia. Também, então, necromancia. Fala, Miami. Bonitos. O que é um necromancia? O que é essa coisa de necromancia? Inclusive, há grafias dela como nigromancia. Nigromancia, que tem tudo a ver com a cor, né? E de, vem de necro... Frisbold, de... né? A necromancia tem a ver com falar com o espírito dos mortos. E a nigromancia tem a ver com mexer com cadáver. Exatamente. Perfeito. Olha aí. Você fala assim, ai, necromancia, credo, mas você, quando era criança, uma forma muito popular aqui no Brasil, fazer a brincadeira do compasso. E eu vou falar mais. Fazer a brincadeira do copo. Todo mundo que é católico, no domingo, vai lá e come o copo de Cristo. E fica adorando defunto. É, chama o santo, né? E acredita que o cara voltou do zumbi 3 dias depois. Sim. Se você é... Ai, I'm too cool for Brazil. Mas é que é o seguinte, o necromante... É que essa galera que ai, quero ser magia... É a galera do RPG. E nego associa necromancia a tu levantar a porra de um esqueleto. Sendo que não, qualquer no trabalho... No você pode. Também. Mas o sentido da necromancia é qualquer trabalho que você faça com uma pessoa que já morreu, beijos e espiritismo, você tá lidando aí com necromancia. Você quer mais uma? Você quer mais uma? Tem um pessoal do Telema Brasil que eu não lembro agora exatamente o contexto, mas falam Brasil, nação necromante. Mas eu só quero lembrar de mais uma coisa. Ai, sabe aquilo que você olha pra foto do pai, assim, que já foi, do tio, da avó, e fala assim, ai, vó... Me protege hoje, viu? Daí de onde você tá. Eu queria tá. tanto ouvir o seu sabe conselho onde ela tá? Hoje. No mundo dos mortos. Aí ela surge atrás de você, esqueletinha. Tá bom. Se você é too cool for Brazil, e você fala assim, né, nunca joguei jogo do copo, eu só joguei tabuija. A tabuija também é um método. Aliás... Charlie é só mentira mesmo. Charlie é mentira. Aliás, vocês sabem de onde que veio o nome Ouija? Ouija é... Você sabe. Eu não vou falar. Ui é sim em francês e Ia é sim em alemão. É a tábua sim. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do... Aí veio um americano safado e registrou isso como nome de jogo. É. Não, eu tenho um amigo que tem uma tábua Ouija fabricada em Salem. Caralho, deve queria. Ser legal isso, hein? Não vou mentir. Queria. Dele, dá o endereço. Eu queria lembrar, beijo pra Dani, pro Dani da 89 FM, que tem uma hora que eles falam assim, e o Ouija, você já viu? Já, o que você acha? Uma bosta. Isso é que eu falei só, desculpa. Depois de eu conto fora do ar pra vocês na história de Ouija. Tá bom. Não. Aquela que é a parte mais colorida. Tá. Então tá. Colorido. Vamos falar o que vocês querem agora. Vermelho. Vamos pra vermelha, então. Acabou de ter a parada gay agora. Você quer cor? Então vamos pra vermelha, vai. Vermelha aqui. Meu coração é vermelho. Vamos parar aqui, que essa casa aqui é de caprichoso. Vamos parar, vai tudo pra fora. Só tem peça de vista aqui. Muito bem. Eu prefiro garantir. Tá bom. Ixi! E aí? O problema conjugal. A crise no time. Vamos pro magia vermelha, então, que acho que é uma das mais. Chapolin! Vermelhinho! Caralho, de onde que você tá tirando essas coisas? Pelo amor de Deus, continua! A magia vermelha é uma das mais intuitivas, porque a gente olha pra vermelho. Beijo pra aquele orixá maravilhoso que vocês sabem o nome. Stalin. Orixá russo, né? Olha que conceito maravilhoso. Imagens de Stalin e orixá, por favor. Mais vermelho, né? Foi seu martelo em cada lado da mão, assim. Caralho. Eu queria muito fazer uma introdução bonitinha. Qual é? Quem me deixa? Qual é a identidade, né? Stalin, Lula. Lula é mais lightzinho. Todos os chineses. Chineses, né? Quase mudando de cor. Fidel. Norte-coreano. Fidel. Kim Jong-un. Melhores Fidel, orixás. Inclusive, no modo necromancia. Junto com a negra. Camiseta Che Guevara. Acho justo. Vai lá. Mas, quando você pensa, quando você vê a cor vermelha, isso é uma coisa culturalmente embutida na gente, a gente já pensa em guerra. Porque pensa em sangue. Pensa em sangue. Tenho certeza que o pessoal chinês combate. Pensa em dinheiro. Pois é. Ainda bem que não temos chinês aqui, não é mesmo? Nenhum. Então, mas, né? Só falando então, que é um custo social. Tudo bem. Totalmente. E a magia vermelha, estamos de novo falando sobre o que Peter Carroll é a magia combativa, de dominação, é mais do que combate. Eu acho muito louco essa ideia de que está associada à Marte, a marcial, né? Coisa da... Total. Qual é a graça de você matar todo mundo? A graça é você dominar o outro. Ele inclusive fala isso que eu acho muito foda, que o objetivo da guerra não é você exterminar a nação inimiga. É você. Se você chegar lá e soltar uma porrada de bomba atômica. Genocídio não tem graça nenhuma. Submissão. Vermelho Marte, porque o planeta a olho nu é vermelho. Sim, sim. Na verdade, o vermelho acabou sendo associado a Marte por causa disso, né? Foi, provavelmente. Se tivesse outro planeta vermelho, o planeta da guerra seria outro. Teria sido outra parada. E aí casou com sangue, né? Casou com outras paradas que foram muito interessantes. Uma coisa que é importante lembrar também. Você é mago. Eu acho, e o Peter Keller também acho que ele fala isso, a magia vermelha ela é uma coisa bonita no sentido de combativo, tá ligado? Se eu tenho algo contra alguém, é aberto. Assim, fala, não, eu tô falando... Porque a magia negra, né, a magia saturnina, ela é tipo uma programação de morte que eu vou embutir ali e se fode. É safado, aí. Né? É o veneninho. E se fode aí, Né? Vai se destruindo sozinho. O vermelho é o... O vermelho tem a ver com botar o pau na mesa. Vermelho é botar o pau na mesa. Cara, é muito importante. Eu abrir a camisa e falar, atira, filha da puta, é isso? É mais ou menos. Golimar! Então, mas eu acho... Golimar tá vestido de que cor? A magia vermelha é a magia de chegar e falar assim, tenho algo contra você, tu tá fudido porque eu vou começar a fazer. Mas... Tá achando que travesti é bagunça? Tá achando que travesti é bagunça? Cê exatamente. Você fez um... Porém... isso aqui é a Xuxa, né? A Xuxa mandando a programação de morte pro público. Naruxa. Vocês vão morrer na merda! Puta que pariu, Naruxa, velho. Isso aí já não sei que porra é essa. Também não sei, mas foi engraçado. Existe uma pessoa que está nessa mesa, está do meu lado direito, que disse assim, nossa, Juliana, uma vez nós estávamos conversando, você é uma pessoa... Você é uma cat person. Eu sou uma dog person, né? Traduzindo. Essa pessoa que está à minha direita disse assim, nossa, eu sou uma pessoa cachorro porque eu vou e eu miro na jugular. Você é uma pessoa que gosta de brincar até a vítima morrer. Você lembra desse papo, né? E é muito verdade, porque existe outro aspecto na magia vermelha, que é a magia de você lidar com a paranoia. Essa é a minha preferida. É você jogar assim direta. Não sabia dessa, não. Conte mais sobre isso. É o que a gente... A gente é ótimo. Peter Carroll chama de intimidação. Você começa... É a famosa indiretinha. Você joga indiretinhas e você começa... Você joga assim. E você começa a deixar a pessoa paranoica. Puta, esse bagulho é pra mim. Eu acho que essa pessoa tá falando pra mim. Eu não vou fazer nada com mim. Você, mas eu conheço um monte de gente do Candomblé que podia te foder. Ainda bem que ele falou do Candomblé. Ainda bem que ele falou do Candomblé. E eu vou te falar que até postura física. Se você faz uma invocação, eu tô meio inseguro pra fazer uma parada, vou visitar a família da namorada. Olha, a primeira vez. Complicado. Não, amigo, você tá vendo ao contrário, ele tá à minha direita. Respira. Eu sei o que é direita e esquerda. Eu já não sei. Então você errou a pessoa a fazer essa provocação. Sim, você foi lá, você foi conhecer a família do teu namorado. E aí você respira, você dá aquela respirada, faz uma invocação marciana assim. Tem que fazer uma magia amarela antes disso. Pra quê? Né? Não, tem que chegar lá no palco. Eu faria magia verde. Na região. Para, peraí. Por que magia amarela? Pra você, pra você chegar falando, eu sou foda. É, valorizar ah, você. Tá, beleza. E... é, eu acho que nesse sentido eu entendi. Mas não, eu fui, no, fui direto na outra. Já tinha, já tava. Estava. Você foi lá pra dar na cara do cara, pai foi muito da engraçado. Menina. Não, foi muito isso? Engraçado. Vou sim. Pegar tua filha assim. Foi mais ou menos isso. Tipo, eu cheguei lá e falei assim, tava indo pra uma viagem, tipo, de uma semana. Primeira vez que eu fui lá foi pra tirar a mina pra uma viagem, assim. Aí eu cheguei, tudo bem, tudo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu não falo nada pra viajar. Eu falei assim, então é o senhor com ela que resolve, né? Não tem nada a ver com isso. Eu vim aqui pra pegar ela pra viajar, pra mim tá tudo certo. Aí ele olhou e falou assim, ah não, mas eu, é, mas ela não falou nada comigo. Eu falei, novamente, eu não tenho nada a ver com isso. Você conversa com ela a respeito, eu tô aqui, o carro tá ali, gasolina, eu tô retirando as coisas e tô levando a mochila dela pro carro. Foi um prazer conhecê-lo. Você entendeu? Aí ela falou, tô indo. Aí, tudo bem, você entendeu? Falei, magia vermelha assim, na lata. Isso eu aprendi porque eu já cheguei, tipo, humildão, sabe? Ai, oi. Tudo bom com o senhor? Tudo bom com o senhor? E aí o sujeito normalmente é um bosta, e você tem que ficar, ai, oi. Ele fala, foda-se, gente. Dá, não, não é que não funciona, mas dá muito mais trabalho. Ah, não, é, né? Nossa. Você não tá comendo ele, né? Tá comendo assim, então foda-se. Depende, se ele... Bom, continua. Vamos continuar. Família. Vamos continuar falando dos primeiro dos pai, depois da filha. Tia família. Na minha opinião, não sei a opinião dos senhores da mesa... Magia vermelha é a magia de brincar de ritual, de ter tudo. O cinto de couro, é, o negócio, magia, porque é gostoso álcool, brincar do Senhor da Guerra, não é? Álcool e fogo. Bota fogo em volta, faz sujeira em você. Pinta de branco. Não bota fogo em você, amigo. Álcool isopropílico na cordinha. Uma cordinha, ou faz uns barbantinhos assim, ó. Joga álcool isopropílico em volta, ajoelha naquela porra, acende o fogo, começa a tocar a música, uma marcha, como toca o haka. Nossa, bicho! Da Nova Zelândia. Não é lindo haka, pra fazer ritual? Haka. Haka é a música da magia vermelha. Tu começa a fazer. Bate no peito, levanta. Bate no peito, levanta. Só não bate o pé, amigo, que nós estamos na perda. É. E vai pro pau. Mas é isso mesmo. Sério. É a magia mais gostosa de você fazer ritual. É. Se você tem porque você se veste de uma parafernália toda. Eu tenho uma pergunta. Falsa. Tudo você pinta falando. Com o sangue dos seus pintar inimigos. O sangue dos seus inimigos. Não o menstrual cara. Da sua mina. Então. Mas o sangue dos seus inimigos. Simba, você lembra do Tarek? Simba. Eu ainda vou, realizar esse desejo. Não, peraí. Dos oponentes. Peraí. Pode. Eu quero perguntar assim. Tudo que vocês estão falando é muito masculino. É muito masculino. E assim, não tem uma versão feminina disso? Hoje tem. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. É. Sem sombra de dúvida, assim. É a melhor tradução possível. E não é à toa que a maior cor... Ela tem várias cores, mas a cor que mais aparece nela é o vermelho. E a música não da é Mulher à toa. Maravilha é nossa, não é assim, mas gente, deve ser muito algo parecido. Tem todo um estudo de por que escolheram aquela música. Pinta de branco, coloca uma faixa vermelha na cara e fala, sou Kratos... Barrigudo. Uhum. Kratos é uma boa entidade pra magia vermelha. Porra! Né? Mas vou te dizer que invocar Kratos aí vai dar merda porque tá com uma bagagem muito foda agora. Né? Matar seus pais, seus filhos. É, tu vira um incel, né? Mas não cara? Sobra pra ninguém, cara. Todos os outros deuses da guerra estão mortos. Simplesmente você vai ficar falando o tempo inteiro: boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Aquele você vai fazer isso. Aquele menino que não dá spoiler, bicho! Opa. Eu sabia que era. Caralho, mas... é muito filha da puta. Caralho, coloca um bode berrando nisso, cheia. Caralho, bota, eu não sabia Cheliana, disso. Bota, que é mó spoilerzão. Porra, arrombado, filha da puta. Gente, ele é... Mesmo? É. Ah, então tá bom. Eu não sabia. Kelly, seu escroto. Desculpa, pouco da live. Vermelha. Ah! É, agora você vai ter que aguentar o Kelly vermelho. Ih, show, Lucas. Putz, mano. Acho que ele tomou um spoiler aí. Não, então, mas é interessante porque, por exemplo, os partidos comunistas, eles usam vermelho exatamente pela coisa da paixão, da do luta. Combativo, da luta, da revolução, sim, né? Sim. E é incrível como se mantém perpétua essa coisa da luta, do combate, né? Ele é uma isso coisa que segura mesmo. Isso é semiótico, né? Cara... Não, não fisicamente. Ele está falando no mau sentido, porque ele não gosta desse negócio. Não, e não fisicamente, às vezes é só uma coisa da ideia mesmo, que nem. Eu estive lá no evento em São Bernardo pra dar uma olhada no que estava acontecendo, a galera, não, vamos continuar uma luta, tipo, uns velhinhos, não aguenta porra nenhuma, tá ligado? Aí só o pó, não, luta, tipo, só o pó, tipo, nossa, nada, você sozinho batia na galera toda, mas eles mantêm a mente em estado de luta, né? Que é parte também da gnose vermelha. Perfeito. É que você viver só de gnose vermelha também está muito então, fugido, o lance todo dessa... Nossa, de você cansa, você exausto. O lance todo de você segmentar os tipos de magia em cores não tem nenhuma outra utilidade prática a não ser você saber o momento certo de usar cada um. Contexto, exato, né? Exato. Então, o lance de existir magia vermelha não quer dizer que você tem, ah, serei um mago vermelho. Não, não é isso. Se você tá nessa onda aí, você tá num rolê muito autodestrutivo. Tá. Sua vida vai ser bem breve. O lance é que você pode, quando precisar, pegar alguma coisa na sua gavetinha vermelhinha. Tá. E assim ter o controle da tua vida, né? Suas calcinhas vermelhas na gaveta? Também. Existe uma dimensão sexual, é importante lembrar também na magia vermelha. É uma energia de dominância. É, uhum. E não é aquela energia sexual. E como já dizia o Conan, né? Viver as viúvas chorando. As viúvas chorando e o sangue dos inimigos, né? É. Mais uma coisa da invocação? Acho que não. Não, aí quais são os deuses que você pode invocar para isso, meu amor? Já falamos. Como você pode fazer isso de uma forma positiva? De uma forma positiva? Força de vontade, cara. Força de vontade. Você tá sentindo... Assertividade. Assertividade. Você tá sentindo fraco, não tô aguentando alguma coisa. Quero fazer um sigilo pra ir pra academia. Você pode fazer uma invocação vermelha. Minha pergunta. Bill. Agradeço, linda. O momento em que ela invoca o Deus Vermelho é aquele momento em que ela encara o chefe dela? Que ela tá no cara o quê? Você tá falando aquele, do quê? Aquele momento que ela não fez o anime. Você não viu o anime? Esse foi o único que eu vi, do começo ao fim. Grande Suco? A Grande Suco. Ah, a pandinha vermelha. Eu não vi ainda. Cara, veja. Você vai muito se identificar. Você é um panda. Se você já trabalhou em uma empresa, numa firma... Eu já vi The Office, já me irritei o suficiente mesmo. Protein. Você falou uma coisa legal, que é o momento que você se impõe pra galera... Teu chefe, que você não abaixa a cabeça, que você levanta, não precisa você bater no cara, mas no momento que você fala, não, aqui pode, é se meu... Quiser, pode. Se quiser, pode também. Sim. A hora que você fala, aqui é meu espaço, aqui que eu me delimito, aqui é minha área. Risca o chão, tá ligado? A hora que você risca o chão, e fala, passa, cuzão. Cultura pop, a gente tem alguém? Kratos. É, a Mulher Maravilha, como a gente diz. Mulher Maravilha. Dona Florinda. Oi? Não, Dona Florinda é magia verde. Desculpa, depende da Dona Florinda. Dona Florinda, você quer entrar pra tomar uma xícara de café verde? Dona Florinda pode ser verde, pode ser aquela coisa lunar, de sonhadora, né? Você tem a Dona Florinda. Ou pode ser a Dona Florinda da guerra. É que a Dona Florinda é uma puta maga foda e a gente tá descobrindo isso agora. A Dona Clotilde que é Octarina. Dona Clotilde é Octarina. Aquele menino do Gilandank, que tem cabelo vermelho, também é legal. Vamos para a magia amarela. Amarelo. Calcinha amarela. Yellow. Dinheiro. Não é isso. Como é que é amarelo em inglês? Puta. Yellow. Yellow. Amarelo. Né? Inclusive, aqui no começo da live, aqui, eu vou tentar voltar a este ponto, mas o Diego lembrou uma coisa muito importante, que lá para o Oriente, o amarelo é podridão, né, bicho? É uma coisa totalmente inversa isso aqui, porque a magia amarela, na realidade, você brinca com o conceito... Brinca não, né? Brinca é uma palavra péssima que eu escolhi. Mas você lida com o conceito do ego... são os deuses solares, meu amor. Estamos falando de Tiferet. Eu tive uma impressão. É Baldur. É, eu tive uma coisa... Vocês já fizeram alguma invocação amarela? Amarela? Sim. Oi? Sim. Apolo? Perfeito. Super-homem. Como que apareceu? Não, você pode falar como apareceu pra você ou você não... Cara, invocação aparece do jeito que você quiser, né? Invocação é que é mais... A primeira vez que eu fiz uma invocação assim pra ver como é que era... Tinha 3 rostos. Eu achei bizarro. Que lindo. Eu falei, eu devo ter uma multipersonalidade muito louca, né? Polaridade aí, ó. Tinha três rostos assim, tinha mais um que parecia um rosto, não, tipo no cinto, assim, muito louco. Tem uma animação da DC Comics que provavelmente é proveniente de um quadrinho, de alguma daquelas dimensões que a Liga da Justiça fica louca e vá, ah, vamos matar todo mundo. Quando o Lex Luthor faz alguma merda, o Lex Luthor tá tipo presidente dos Estados Unidos, o Superman fica puto e invade a Casa Branca. Aí o cara, o Lex Luthor manda real, ah, porra, tem 6. O Lex Luthor coloca a mão no botãozinho. Ó, se você mexer comigo, eu vou explodir qualquer merda que... Aí o Superman fala. Tem 6 maneiras de eu fazer você não apertar esse botão agora. Aí o Lex Luthor manda a real falar. Mas todas elas envolvem matar, não é? Mas esse é o limite que você cruza. Aí o Superman, não, fala. Aí o Lex Luthor manda a real novamente e fala. Que a tua parada é o ego, né? Porque pra você ser aí o heróizinho, você precisa de mim aqui como vilão. Senão não funciona, né? Tome, Super-Homem. E aí o Super-Homem mata ele e fica louco. Fim da história. Boa. Já devia ter feito isso. Eu não gosto do Super-Homem. Já tá ser. Não gosto do Super-Homem, não gosto do Homem-Aranha, do Capitão América. A invocação de Jesus Cristo. Nada mais solado que já tá ser. Nada mais. Nada mais. Ha. Aí você vai Vegeta. Começar a falar todo mundo. Goku, não. Goku, não Vegeta. Goku. Que é a coisa mais egóica do Goku. Goku larga os filhos. Falou, não sei o quê. Vegeta dá pra ser uma coisa mais marciana mesmo. Vamos à parte poética da magia. O Piccolo é marciano, foda. Marciano não é... Não, a marciano mesmo é a Ajax. Não, eu usei. Eu nunca usei de... Vamos à parte poética da magia amarela? Que é uma... Pra que que ela serve? Que é muito bonita, né? Porque... O que que é... Vamos chamar o Crowley. Não chamamos o Crowley hoje ainda aqui. Vamos chamar ele. Crowley diz que a magia amarela é você trabalhar com o seu ego... No sentido de que você não precisa de um salvador, você mesmo se salva. E é daí que vem o lance do todo homem, toda mulher é uma estrela. Olha que lindo. Muita gente que chegou pra trocar ideia e falou assim: ah, porque eu tinha falado que eu utilizei algumas coisas magias pra poder lidar com a insegurança e com a timidez e tal. Magia amarela. Serve pra caralho. Total, magia meu amigo. Magia amarela. Teatro e magia amarela, cara, encena. Encena, né? Como que é isso? Encena isso. A magia amarela também ajuda você. Isso é minha opinião, eu não sei nem se tá no livro do Libercaus. Mas ela também é muito bacana pra você achar o caminho da verdadeira vontade, tá ligado? Achar, assim, aquilo que você acha que te faz mais prazer pra te dar sentido e tal. Eu acho que ela ajuda. É diferente, né, cara? Pergunta, eu acho que ela ajuda pra caramba, viu? Pergunta. Talvez ajude nesse caminho da verdadeira vontade, porque para você conseguir trabalhar com a energia amarela, você tem que encontrar eu. É. A Lívia? Então... Ou você, então, mas aí, então, ou você encontra o eu ou você finge um eu. Pra mim, a palavra pra magia amarela é fingimento. Você pode muito bem manipular o seu ego, porque hoje eu quero ser assim. Hoje eu vou ser autoconfiante pra caralho. Sim, hoje eu vou chegar, todo mundo vai olhar pra mim nessa sala a hora que eu chegar. E você vai trabalhando nisso até uma hora que isso se torna verdade. Isso é magia amarela, né? Eu falo, eu sempre brinco que o youtuber... É a personificação da magia amarela. Você assiste o primeiro vídeo, você fala assim... Bicho, que cara babaca. O que esse cara tá fazendo? Você assiste o quarto, você fala assim... que legal. Aplicou uma magia amarela na sua cara. Porque ele se acha o maioral. Aí se você conhece alguma dessas pessoas na vida real, você vê, cara... No... Exatamente. As pessoas, às vezes, é mais segura e tal. É que nem podcast. É o bicho que dá pra... Não confia em podcast, é mate na primeira oportunidade. Mate com fogo, antes que bote ovos. A Kay Colina, ela fala que para mulheres uma deusa feminina do sol é a Materazu Okami. Que é, para quem não sabe, não é um deus masculino no Japão. E não é um jogo de PlayStation ruim. Não se atreva! Cara, é muito bonito, eu nunca joguei. Falou que não é. Olha pra mim, olha nos meus olhinhos. Olha dentro dos meus olhinhos, a pessoa que você decidiu compartilhar a sua vida durante um tempo. Dividir seu apartamento. Durante um tempo. Você não tá zoando o videogame, mas. Não, ele falou que não. Não é ruim, mas não, foi o que eu fiz a interpretação da cor burra. Então eu entendi errado. Talvez eu tenha dito. Além de Amaterasu, você tem. Qualquer outro exemplo, sei lá, Marilyn Monroe, tá ligado? Coisa que. Cara, Marilyn Monroe é. Centrada em mim, sabe? O pessoal pensa que é um negócio só sexual, não, mas não, ela emanava um aura autoconfiança. De autoconfiança. Você quer um símbolo pop atual que pra mim é magia amarela purinha? Rihanna. Rihanna? Não, cara. Quem é? Não, a Rihanna não é só amarela. Não? Não? Não. Qual mais que você quer botar? Ah, mas a Rihanna tem energia sexual fodida, né? Roxinha. Tá, mas é um misto com amarela. Porque pra mim ela é o sol. Quando eu queria o Magicando, eu tava esperando em algum momento começar a discussão entre ídolas pop. Mas eu trago animes, então não posso reclamar. Vamos fazer uma discussão sobre ídolas pop gospel, já viu? Vamos lá. Quem é a Britney Spears do gospel? Rihanna versus a Nicki Minaj. Ah, Rihanna, né? Minaj é púrpura. Você nem que vocês estão fazendo. Ah, só balançando aquela bunda. Maiana Condadon. Ah, quer um ritual de invocação? Serve fotos suas, tire selfies. Pai, nudes. Pra você se amar. Manda nudes. Porra, isso aí é pra você ter aquela coisa de tipo... Não, vem cá. Manda pros pessoal da nudes pra você, tá ligado? Isso aí, o Sper fala muito sobre psicologia do êxtase. É, pô. Você tem que se gostar dessa parada. Então tire nudes pra você mesmo. E imprime não, né, cara? Toma cuidado, destrói depois, né? Não bota no iCloud. Não, não coloca na internet. Coloque em volta, você. Olha pra esse nude, se prepara. Imagine que você tá vestido você de amarelo. Se você tem uma câmera digital, é melhor do que no celular. Tem razão, é mais seguro. Bota na testa o símbolo do sol, né? Aquele símbolo que é aquele do Dr. Manhattan. Do Dr. Manhattan, bota na testa o símbolo do sol bonito, sente que você tá brilhando. Dr. Manhattan é outro cara solar pra caralho. Bota Audioslave. Eu pra Marte. Audioslave, to be yourself. Já ouviu? Be yourself is always you can do. Bota uma música feliz. Que tem uma, não, e tem uma parada muito forte, assim, de luz amarelada também nesse clipe, que eu acho que ela é bem solar pra você colocar. Se é menina, who run the world? Girls. Agora só fala só como se uma pessoa estivesse gravando você, que tal? Porque não se você estivesse cochichando. Não é que eu não sei é cantar, só evitar, amigo. Falei baixo. Só pra evitar falar muito. Sheliane, põe a própria... Isso, Sheliane, põe o aumenta o ganho dessa run porra, the world, bota mais 12 dB aí. No depois a gente, se a gente beber o suficiente, vai e ajuda essa... Girls. Então, se você tem problema com insegurança, timidez... É magia amarela. É magia amarela. Invocação, trabalhe bastante com magia amarela. Assunção forma yellow. Inclusive, gente, o super-homem é muito bom pra isso. O Capitão América também, ele tá um pouquinho lá, loirinho, aquela coisa. Mas toda. Meu pai sempre falou, Capitão América é coisa de bobo, meu filho. Não assiste. Gente, não assiste. 7, por favor. Tem mais? 7? 7. Na magia amarela. Sabe o que eu pensei também? Bom. James Bond. Motherfucking Bond. Não é o Vinícius que tem uma história de alguém que tem. Decidiu fazer... Sou um eu. Amigo que decidiu fazer não Assunção contar porque de ele forma... Ele é, não posso contar. Ele é... Não pode significa, contar. Significa. Não, mas vou só contar por alto. Não, não vai não. Alguém fez uma Assunção de forma bonde aí no meio da história e... E foi isso. Tem que lidar com o conseguiu bonde. Com toda a parte James boa e com toda Bond. A parte ruim. Não, é genial. Que o James Bond tem umas partes ruins. Inclusive, você tem um encontro pra fazer? Bota lá o You Know My Name. Bota o Goldfinger. I'm too sexy for my shirt. Esse é o melhor da magia amarela. Mas o maior problema de você invocar o James Bond é tu dormir sem Connery e acordar o Carol de Pedreiro lá. O problema de ser James Bond é acordar numa cadeira amarrado tomando porrada no saco. É, essa aí eu tenho uma foda, né? Gente, aquela cena. Explica tanta coisa. Próxima cor? Próximo! Violeta, vamos falar de violeta. Já que nós estamos falando de amarelo, eu pensei na violeta logo em seguida. Tá bom. Essa é a Rihanna falando de SM. Oi? Violeta é o. Vamos lá. Lunar, vamos lá. Né? Para a magia. Exato. Todo mundo liga, né? E isso está novamente com o construto social, entre outras coisas. A lua ao prata. A cor prateada. É. Existem muitas músicas, muitas poesias, enfim, né? O cancioneiro popular evoca a lua como prata. Mas na. É, também. Mas também uma cor que está muito. Refletido. Isso, essa reflexão da lua, seu sol refletido, ela também é foda. Que uma das estratégias pra você ganhar a atenção do outro, assim, nessas coisas todas, é você, não digo imitar, mas valorizar o ego do outro, sabe? E é hoje que mostrar eu vou ensinar é uma magia... Você é um excelente ouvinte. De sedução. É. Eu vou ensinar hoje. Ah, queremos. Opa! É, que é na magia violeta. Tá chegando. Atenção, Sheliane. Atenção, Sheliane. Segue a viola. Muito bem. Por quê? Então, né... Então, a magia violeta é ligada à sedução, aspecto lunar, não é mesmo? A sexualidade, não vou nem dizer normal, né? Mas a sexualidade, pô, tá lá, então, tanto pago, gostoso fazer isso. Gente, isso não se fala muito, mas eu acho pra caralho que magia lunar teve com sonho também. Por quê? Mas não explique. Desenvolvimento. Peraí que eu tô entendendo. Deixa eu falar. Desenvolva. Polução noturna, não disse. Que gente. Eu acho que faz sentido até por ter pela associação com o Êxodo, né? Mais isso, do que porque também. do que da própria cor, assim. Mas peraí, gente. Entendi, compreendi. Entendi a curiosidade, mas eu quero saber qual da é putaria, a, qual é. Eu quero saber da putaria. Você quer a machia dessa questão? Uma pergunta fala. Rapidamente. De alguma forma o violeta é considerado uma carga mais feminina ou não? Sim. Porque eu imagino o homem seduzir alguém... É mais pro lado sol. É mais pro amarelo. Lado amarelo, exatamente. O attention horror, o cara quer chamar atenção. Tipo, o cara, o jogador de futebol americano da classe. É o aspecto misterioso da mulher. Lunar, misterioso. Qual é a mulher que é interessante? É a misteriosa. Com licença. o homem que é mais inteligente não vai dentro do mercado que está saturado, vai de lado. Parece palavras muito sábias que eu vou entender dentro de algumas horas. Eu tô pensando só no Bira. Posso te dar um exemplo prático? Vamos lá. Do homem que vai por outro lado e... Eu era uma assídua frequentadora da A Louca. Vocês conhecem essa boate? Que conheciam, né? Que agora não existe mais. Era uma boate... Tudo faz sentido agora. Que ficava na Frei Caneca, né? Mais conhecida aqui em São Paulo como Gay Boneca. Porque é frequentada pela galera GLBT, TTTI. Melhor que tá atrasada, hein, amiga? Por quê? GLBT. Não, eu falei, GLS. Tá faltando uma roupa. GLS é muito, muito atrasada. E como estudei numa faculdade onde 90% dos meus amigos eram alguém da sigla GLBT, então frequentei muito A Louca. Adoro o nome dessa boate. Ela não era nem deusa nem feiticeira. Né? Nem louca. Na realidade. Porque depois... É, porque fechou, tadinha. Fechou. Ah, tá bom. Então, e aí? Numa dessas idas à louca, conheci uma pessoa na fila, porque o banheiro lá era unissex. Tá de parabéns, a louca. Tá de parabéns. E aí eu tava com uma camiseta da Blondie. Sabe, da banda? Ai, Debbie Harry. Debbie Harry. E que tinha uma Debbie Harry boca, gigante nas minhas costas. E aí eu ouço assim, uma voz masculina nas minhas costas. Nossa, eu adoro a Blondie. Aí eu falei, jura, amigo, que você vai me paquerar na fila do mijódromo, bicho. Aí virei e falei, ai, que legal, também gosto, né? Como você percebeu. E começamos a conversar, tchutchutchutchu, e aí eu... Falei que eu nunca pensei que eu iria pegar um homem na louca. Pensei que eu ia pegar qualquer outra coisa, menos um hétero. E aí ele me explicou, ele falou assim, não, eu adoro vir aqui na louca, pois todas as gay trazem as miga. E eu pego todas as miga. Parece uma... É uma estratégia... Que foi meu caso. Essa pessoa leu Sun Tzu. Total. Esse é um exemplo prático. Quando me levaram na... Como que é o nome dela, cara? Blue Sky? Acho que era Blue Sky, que era uma balada gay também que tinha aqui em São Paulo, Blue Sky. Aonde? Não tô lembrando isso agora. Blue Sky é o nome de um motel e alguma coisa parecida. Eu fui pro motel de sessão. Tá tudo ali, tudo bem. Eu só me lembro de estar dançando Lady Gaga igual uma louca. Não peguei ninguém. Isso acontece comigo com o Jackson 5. Não peguei amiga de ninguém. Tava dançando... Poker Face, mas tudo bem. Mas esse é o poder, da egrégora. O Sun Tzu. Tá vendo? Isso é verdade. E já falei disso também no Magicando. Poder da egrégora. Eu chegar num show de drag que você automaticamente desce até o chão com qualquer música. Porque você está envolto na egrégora do show da drag. Mas enfim, então, esse é um... Aí eu tenho uma pergunta. Vamos lá. A Lilás, então, tá associada também a LGBT? Como é que é? Esqueci. Sigla? Esqueci. Gente. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o jambu. Isso aqui é uma cachaça. Isso aqui é cachaça com jambu. Isso aqui é catuaba. Capeta com catuaba. Você vê que a magia de sedução do Keller... Não, isso aqui é o cofrinho do Kelly, toda vez que ele levanta. Só tem a aniquilação do ego nessa merda. É a magia da sedução do Kelly. Na frente é sol, atrás é... Eu aceito doação de cintos. Não, essa é a pergunta que eu quis fazer. É se tem a ver com o lado colorido da vida. Se a gente for pensar na... Consigo exercer a minha sexualidade ao máximo e não sou condenado e nem mal visto por isso, eu acho que tem tudo a ver. Não é à toa que a gente tem o círculo da chama púrpura, da viada chama púrpura. Aí eu vou pedir também uma questão, tipo assim, não sou LGBT, então eu gostaria de saber de quem ou é, né? Inclusive os bissexuais estão na rota, né? Que afinal os bissexuais também existe, que o bebê, né? Não é de bolacha, é de bissexual, tá? Só pra deixar claro. Não, mas é que assim, eu acho... LGBT de gente boa... Também. É que assim, eu não sei se é perigoso fazer essa associação, porque assim, nem todo gay, nem todo homossexual, nem, enfim, lésbica, etc. Às vezes, eu que sou hétero, por exemplo, cai muito nessa coisa de enxergar apenas como essa questão da sexualidade. É somente sexualidade? É um contexto negativo de você olhar? Com certeza é essa cor, porque... só enxergar isso como a sexualidade não é talvez algo negativo? Não, mas não é pela sexualidade, é pelo direito de poder exercê-la sem ser julgado. Não, sim, essa parte eu entendo. Mas isso talvez não restringe a figura da pessoa, quer dizer... Um LGBT não pode fazer uma associação do vermelho? Sim. Com certeza. Você quer um exemplo? A gente tá na comunidade LGBT, eu tenho um brother. Então, mas por que então ela é associado ao... Não, mas não é. É a idade de você. Eu entendi. É, isso aí é culturalmente... arquétipo não, tem outro nome pra isso. O Girl gosta de falar que o arquétipo é uma parada e o outro é o... É o construto. Não, caralho, que é o comum, assim, que é o que a Praça Nossa faz. Assim, tem um nome. Praça Nossa, você quebrou minha ideia. Não, tipo, que é aquela coisa que ela é o arquétipo. Não, o arquétipo é uma parada mais profunda. Senso comum? É o mimo. Tipo, uma aparência clássica. É mais sólida. Caricatura. É mais caricatural. Estereótipo. Assim. Estereótipo. Mas essa é a minha questão. Porque, por exemplo, o hétero, tipo assim, ele é o neutro que pode se tornar qualquer cor. Quando tu chega e fala pra um grupo, não, esse grupo é... Entendi. Entende a questão? Cara, acho que isso não tem nada a ver com a opção sexual da pessoa. Não, pode ser. Inclusive, qualquer cor. É. Então sim, mas essa é a questão. Então por que a gente chega a falar, não, essa galera é dessa cor? Por causa não, não, não, não, não é que é dessa. Cor. Não foi a pergunta dela. Qualquer pessoa pode exercer sua sexualidade dentro do espectro do roxo ou do prata, né? Que na verdade tem as duas classificações. E esse lance de exercer a sexualidade não quer dizer fazer sexo necessariamente. É se expressar. É como, não. Por exemplo... Sim, não, tá. Vamos lá. Uma coisa pra usar estereótipos falando, né? O hétero bombado de academia, isso aí, mira, papapá. O homem hétero clássico, ele é uma mistura do solar com uma leve toque marcial, que é essa coisa da força. Uhum. Então, reforço do ego e o toque marcial. O isso cara tem uma pegada roxa pra quem se atrai por isso. Isso, tem uma pegada roxa pra quem se atrai por isso. Apesar de não ser isso que ele tá emanando. Exatamente, ele tá emanando outra parada. Então, você tá vendo aquele roxo. Calma que eu vou chegar lá. Um cara que prefere trocar uma ideia, que é uma coisa mais... Não, senta aqui, vamos bolar uma ideia, vamos sentar aqui e tal e tal. Você tem a parada laranja. Alguém que olha e tá te seduzindo, mas é com uma parada diferente. Uma parada de olhar, uma parada de jogada de braço, uma parada... Que a conexão não é clara. Aí é uma parada já puxada pro roxo. Uma conexão que ela se dá, mas ela tem uma linguagem que ela é mais sub, assim. Ela não é uma linguagem expressa através de arquétipo masculino, feminino, blá. Entendi. E o trabalho clifótico dentro dessa esfera aí exodiana, que é... Camaleão? Não lembro. Camaleão. Ele é muito ligado com você explorar uma sexualidade que você reprime. Eita. E aí onde vem o famoso hétero cabalista, né? Falando assim, aí é os viados. Então, pode talvez pela associação. Tem nada a ver. Tudo desculpa da cor. E a primeira associação, né, desse lance do Gamaliel, da sexualidade, que é o que você quer fazer, não o que você precisa fazer, ele tá muito relacionado com a lua nova. Quando o ciclo das mulheres era todo, né, bate direitinho, lua nova, lua crescente, lua cheia, a lua nova era a época que a mulher podia exercer a sua sexualidade na sua loucura, posso dar pra caralho, uhum. Porque aqui eu não fecundo. Aqui eu só exerço a minha sexualidade. E dentro de uma visão moralista, isso é feio, né? É péssimo, mas e dentro da visão cristã? Não, crescer e multiplicar, você não pode dar só por dar. Devo dizer que dentro da visão amazonense, isso é ótimo. Beijo, Amazonas. Aquilo lá só não tá ocupado por gente pra caralho, porque ainda não tem gente suficiente. Dá mais uns 10 anos. Né? É, a Keiko vai ser igual o Shenzhen lá na China. A Keiko perguntou, ué, mas a violeta não é associada à transmutação? Sim, na Wicca e pro Gardner. Aqui que a gente tá falando sobre a visão do Carol é o aspecto sexual. Tá? É, ela é o aspecto sexual. Transmutação vai depender de que mudança é essa que você quer fazer. Se você quer fazer uma mudança pra reforçar seu ego, seu eu, aí é uma coisa... É, todas essas coisas têm a ver, né, com transmutação. Sim, sim. Elas, você passa por elas, inclusive, pra você exercer, descobrir teu eu. Você fazer experiências com cada uma dessas cores, ela é uma experiência de autoconhecimento profunda pra caralho, assim. Muita gente pensa assim, ou eu quero conseguir uma foda hoje, vou fazer magia violeta. Não. Você vai começar com a amarela, seu filho da puta. Eita. Depois você vai com a violeta. Vou fazer a violeta, vou fazer uma assunção forma deus de Afrodite. Esse é dia da maldade, vou pra maldade. Tá, não entendi. Por que você fica... Porque assim, o amarelo é de você stand out na multidão. É de repente você chega, você ilumina o lugar e fala, nossa, aquele cara lá, bicho. Ah, é aquele ali. É aquele ali. Eu fazia. Aí, olha aquela mira. Eu fazia. A partir do momento que... E agora... Tenha atenção. Por favor, lápis e papel na mão, que a Juliana vai ensinar a... Use o olhar. Pra... Exatamente. Tem tudo a ver com o olhar. Do mesmo jeito que o Andrei ensinou... Oi? Num clássico da podosfera brasileira, ensinou como dar o cu. Juliana Ponzi vai ensinar agora a todos. Como conquistar a balada. Depois que você... Magia amarela, aparecia... Tá aparecendo a beleza toda... Purpurinada. Tá todo mundo. Ou purpurinado ou purpurinado. Você chegou, purpurina, todo mundo olhou. Amarela, não prateada. Amarela. E aí, de repente, tá todo mundo olhando pra você e você entrou em contato visual com quem você quer. Não perde contato. Não perde. Primeira coisa. Tá com a caneta na mão. Isso vai acontecer em poucos segundos, então você tem que treinar um pouquinho a visualização. Bom, a gente já tá falando de treinar a visualização desde que vocês estão estudando a porra do Liberno. Gente, então coloque em... Deixa eu só dar uma vírgula aqui, nós tivemos uma conversa em planos superiores aqui, eu, Vinícius e Lívia. Foi a Sociedade Branca. É, olhar atentamente pra alguém não é olhar de tarado pedófilo louco. A sua boca e os seus olhares se mantêm impassíveis, é. Não vai fazer aquele estralo do o beholder, assim, ó. Não, você não precisa ser um beholder, tá? Exatamente. Segue, Juliana, pelo amor voltando, de Deus. Segue. Voltando àquela visão que eu falei pra vocês, né? Que é da lua nova, lua crescente, que é onde você exerce a sua sexualidade, mas sem objetivos de fecundação. É exercer por exercer. Você vai fechar seu olhinho rapidinho. Isso é questão de segundos, tá, querido, querida? Você vai fechar seu olhinho. Quando você fechou seu olhinho, você vai imaginar uma lua crescente, tá? Como que é a lua crescente? Pensa num sorrisinho. Pensa nesse sorrisinho, aqui atrás da sua cabeça, saindo assim, você vai ficar meio chifrudinho. Pensa na pontinha da lua aqui, ó, tum-tum. Satanás. Tipo Isis, né? Isis tá estranho. Moisés. Isis clássica tá assim. Moisés também tem não, chifre. Não, é que o Moisés não consegue. Moisés tem chifre, né? Melhor vencer a pomba branca. Gente, não sabe isso daí, junto. Fica 40 dias e 40 noites. É melhor não, porque Moisés não consegue. Não consegue. Melhor não pensar. Vamos lá na jaulinha dos antílopes juntinho. Você vai fechar seu olhinho. Você vai visualizar essa luazinha crescente atrás da sua cabeça. Você vai ficar meio chifrudinho. Inclusive, tem um monte de... Chifre é bom. Chifre é ótimo. Não pense que chifre é ruim. Opa. Tem um monte de gravuras na internet, principalmente de mulheres, assim, com esse chifre saindo, que é exatamente esse aspecto. É a lua, né? É a lua. Exatamente. Pensou? Abriu o olho. Mirou no cremoso, na cremosa. Pensa que aquele prateado ou que o próprio púrpura, você tá... Sabe, tipo, with lasers? Pensa que do teu olho, você tá emitindo aquilo pro olho de quem você tá olhando. Vê saindo mesmo. Isso, assim, inconscientemente, vai vir seguido de uma baixadinha na cabeça e um sorrisinho. É, não dá pra você não fazer desse jeito. Não dá pra você olhar sério assim pra pessoa. Olhando você vai fazer assim, ó. Não, olhar de tarado é pior. Não tentem um olhar de tarado. Olhar de tarado, não. Foi assim que você conquistou a ira, né? Cara, essa é... Mirou, karma que virou. Vai, vai, tá. Quando você imagina... Você olhou e você imaginou esse... No high with lasers, no olho da cremosa, da cremosa. Vai vir falar com você. Eu já fiz várias vezes. Não falhou nenhuma. Amigos, tentem. Não tenta. Em casa. A pessoa vai vir falar com você? Você fica só assim, atenção, ó. Você chama atenção, é. E me conta. Eu nunca precisei ir até a pessoa. A pessoa sempre veio e falou, oi. As primeiras inscrições, você tava me olhando, né? Eu fiz assim, uh-huh. Mas assim, eu sou a pessoa mais tímida do universo. Eu te aconselho, se ela olhar, eu falo assim... Você tava me olhando, você fala assim, e pretendo continuar. Aí você fala assim, não, nossa, eu sou vesgo. Que... Desculpa, eu tava virando no do banheiro, né? Cara, não, mas olha só, mas também isso não é magia, isso é outro nome, isso é parada. Não, não, não, não. A pessoa rolou aquela conexão de olhos. Aí você mete esse. Bateu essa macumba aí, tu fechou o olho, imaginou, tudo na pessoa e. Cara, a pessoa vai olhar pra aquilo. A pessoa vai olhar pra aquilo e falar, cara, essa pessoa tá muito bêbada, vai ser essa mesmo. Acho que é isso que rola, cara. Eu vou te falar outra magia de conquistar o homem. Calma, a língua quase caiu ali. Eu não conhecia esse efeito que a bebida tinha na língua. É a boca dormente do jambu. Ó, a galera tá dando risada do seu barulhinho da magia. É tipo o Aquaman falando com os peixes, né? É, seu... Já sabemos o que mas é isso, bicho. Andrei, você foi o primeiro a conseguir me fazer babar. Olha, tá vendo isso? Pensa comigo. Não, é porque eu sou bem. Sério, gente, faz. Gente, só mais uma magia pra mulher conquistar o homem. Chega pra mim e fala, oi, tô te querendo. Acabou. Tá bom. Depende, posso falar? Depende. Eu vou falar que depende. É os caras ficam com medo. Dependendo dos caras, ficam com medo. É. Não, foi. Já fiz. Fez com o homem errado. Eu posso falar? Também. Como é que eu vou saber que o homem certo com o homem errado? Cara, se for errado, ele vai dizer não. Não falo mais isso. Ele fica com não medo. Não falo mais isso. Porque o cara fica com medo e fica aquela meia bomba ridícula. Olha, sabe o que é? Isso aí é um fetiche. Puta. Esse é o fetiche do homem nerd. Que o homem nerd, ele é a imagem do desespero. Ela é a... Qual é a cor do desespero? Amarelo. É o amarelo que é o lanterna amarela, né? Aí, tipo assim, ele acha que é assim. A tropa sinistra. Exato. Nunca se fala. O cara é um incel. Pô, da tropa sinistra. A gente esqueceu botar a tropa dos lanternas nessa porra. É verdade. Mas, enfim, o cara não... E eu entendo que existe a imagem desse homem, que é o cara que ele é o amarelo. Tá todo mundo babando por ele. Se tu falar, tô te querendo, o cara vai cagar pra você. Rola isso, não rola nenhum. Ele vai falar assim, eu não tô querendo você. Por exemplo, próxima. Quando eu... Ah, é? Tá bom. Obrigada, querida. Não, cara. O cara encheu meu ego, próximo. É o tipo, I love you, I know. I know, nossa, exatamente. Escroto, né? Nossa, é isso. Só que o homem nerd, eu concordo com o vídeo, porque eu já tive muito essa imagem. Eu já fui, assim, uma pessoa mais... Que tal, que esquisita. Se tropa do sinistro. Se chegarem perto do André e falar... Pode ser até difícil, André. Então é. André. Demais. O André derrete a ira. O André derrete a ira e te enche de porrada. Tamo. A ira não é assim, não tem esse nome à toa, né? O vermelho, né, cara? O que não derreter, a ira bota no moedor de carne, né? É. E faz um hambúrguer. Mas é interessante, o Vinícius tá certo, é interessante essa coisa da ação. Mas não é todo homem que tá preparado pra isso, cara. Mas não é desmérito da mulher, não. É o homem que não tá preparado. Masculinidade é frágil. Sim, ela tomou a iniciativa, o cara. Muito bem, vamos lá. Eu posso agora. Rapidão pro Libercaus, né? Como é que eu chego? Ai, como é que eu realizo esta magia roxa, púrpura, enfim? O nome que você quiser dar. É mais uma pra você se amar também. Você tem que se amar, senão o processo fica muito difícil. Não dá certo. E ou seja, bata uma punheta não sigilosa. Antes de dar aquela amada pessoal, sabe, antes de ir pra balada. É o famoso Cializa. Alisa, fala assim, caralho. Mas toma cuidado toma cuidado que tem um filme documental muito importante aí, que é o Quero Ficar com Mary, que é muito perigoso. Isso aí também. Tem que tomar muito cuidado com esse processo. É que ele foi topar. Que a menina fica com a topete, né? Não, e tem uma cena que ele vai, acho que dá uma... Não, vai no banheiro, né? É, vai no banheiro, outra parada. O que ele faz? Fecha o zíper no saco. Au! Enfim. De uma maneira assim que o desenho já. A forma como é retratado já é ruim. Enfim. Isso aí que você falou é legal, cara. Principalmente pros caras, eu acho que é uma coisa importante. Os caras, eles têm uma relação de carinho, carinho entre aspas, né? Com o próprio pênis, que é quase tipo, eu tô estrangulando o pato mesmo, tá ligado? Não é um carinho, não é um cuidado. Não é um bibelô, né? Não é um bibelô. Eu tô matando o pato, eu tenho que ficar a galinha, tá ligado? É isso que a galera faz. E você tem que ter um cuidado. Se você prestar bastante atenção e ficar com o seu inicial, você tá escutando. É por isso que chama de peru. Peru, é, exatamente. Daí vem o nome, segundo Kenneth Grant. É, segundo Kenneth Grant. O nome pênis. Não, é porque ele sempre arruma essa. Kenneth Grant é Satã é o cachorro de sete. Tá. Mas por que eu tô falando isso? Porque os caras, eles têm uma coisa assim que você esquece de amar o próprio corpo. Ou você ama a imagem. Você não toca, você não sabe quais são as zonas erógenas do corpo. Você não pega, não aperta um braço, não aperta uma teta. Você não faz o ai, né? Tem várias paradas que você. Ai, se fosse. É, tem várias paradas que. Realmente, porque se você for só amarelo também, vai ter aquela parada do... Ah, o cara fica na frente do espelho e fala... É, e brocha. Johnny Bravo, Johnny Bravo, Johnny Bravo. Beijando o E brocha, né? Tipo, na hora do vamos ver, não rola. É, eu vou te falar que é bem por aí. É mesmo? Isso mesmo. Não, você falou que tava consagrando amarelo, cara? Não, faz sentido. Se você só consagra um amarelo mesmo, você não prepara pro after, né? É uma conjunção. A sair pra caça é uma conjunção de cores de magia. Não pode ficar em uma só. E se a gente não for pra caçar? Aí o urso. Não, aí... Você não veio pra caçar aqui, né, Lívia? Aí espera o urso. Você conhece? A Lívia foi só pra ver os babacas passando vergonha na balada. Olha lá, tá querendo mandar aquela machia que a Juliana não deu certo. Você conhece a piada do... Não vou contar senão, senão ela tá chupando, mesmo, né? Essa mesmo. Você não veio pra caçar. Depois eu te conto, hein, Lívia. Tá bom. Você não veio aqui pra caçar, né? Próxima. Tá bom. Mentira. Só como é que chega na gnose? Ah. Qual é o jeito mais pop? Trepando? Trepando. O orgasmo é a gnose da magia violeta. Opa. Né? E aí tem uma parada que o cristianismo foi foda. Porque você mesmo quando você tem o auto amor ou o amor com o outro, a culpa. Você sentir culpa disso é muito bizarro, né, mano? Eu fico muito puto com a criação, minha criação é muito católica. Bizarra. Eu olhava pra espelho e falava, puta que pariu, ainda bem que eu nunca, isso nunca colou em mim. Porque imagina que louco, é a gnose que fala do um pouco do auto-amor também, dessa coisa do trabalho, da ligação com o outro. É a gnose de ligação mais intensa com o outro, tá ligado? Assim. Total. E é nessas sente... gnoses que você pode botar um sigilão. Todo mundo fala, ai, quer carregar sigilo na relação. Pode. Taca na testa do outro. De preferência na testa que você tá olhando no olho, que tem resultados melhores. Mas também, se tiver, né? pode ser na nuca. Pode ser no Trump Stamp também, né? Se é curta, bota no... Ai, Trump Stamp, é verdade, no Trump Stamp. Sim, que... pilotando a motoquinha, né? Ai, caralho. Deus da motoca. Isso eu não conhecia. Divindade. Na motec, pode. Você é muito, bota. Muito inocente. Vamos eu lá, sou. Divindade, querido. Quais as divindades? Divindades. Rihanna. É? Já fala pra tá? Mas a Rihanna é uma misturinha. É uma mistura. É uma mistura. Sasha Grey. Afrodite. Cara, Sasha Grey, eu só penso em dinheiro. É uma mistura talvez de magia azul com magia violeta. Eu já falei que não é ela que fez esse dinheiro. É o magão que tá lá usando o vidro da Sasha Grey pra ganhar dinheiro, aí o dinheiro cai na conta dela. É isso que acontece. Vamos lá, Afrodite, a gente pode considerar? Cara, mais ou menos. Então, né? Afrodite, Ishtar. As pessoas só pensam. Ishtar, perfeito. As pessoas pensam em Afrodite, ai, como a deusa do sexo. Amigo, procure se informar. Vai pesquisar um pouco. Não sai é bem assim. Sai do livro de ouro da mitologia e vai dar uma pesquisada. Você vai ver que não é só isso, não é unidimensional. Na cultura pop, quem a gente tem? A gente não falou nem só isso. Ah, é dos deuses, claro. A gente tem Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Jessica é Rabbit. Foda, hein? Apesar que eu acho que ela tem um pouquinho de magia amarela junto. Mas eu acho que a Jessica Rabbit é quase toda... Betty Page. Betty Page é violeta. Betty Page é total. Total violeta. Total, ela não tem tanto amarelo quanto a Mary Moore. O pessoal pensa, ah, Mary Moore. A Betty Page é uma mistura. Bota um som do The de Cramps. Violeta com vermelha. Amigo, nem todo mundo tem as suas taras. Universal, gente. Agora, pra 10 mil ouvintes, as taras do Vinícius. Vamos lá. Aquela menininha lá do American Gods. A Ishtar? Não. Bilks. A Bilks? Pode Bilks. Ser? Ah, acho que sim. Sim. Total. A Bilks é a rainha de Sabá, né? Uhum. Esta aqui tá aqui. Funciona. Tenho medo do parceiro no fim do rolê, mas. É. Funciona. Vai sobrar. No rolê, não vai sobrar. Mas não é com ele que você tem que se sentir do cara, né? Agora é assim. Tô bem. Muito bem. Divindades masculinas relacionadas a isso, tem alguma que vocês pensam assim? Não, que acaba pendendo pro solar, né? Tá pendendo pro solar. É difícil isso, né? Eu só penso em femininas. É difícil isso. Aí, aí, magão, hétero. Sandman? Oi, por quê? O lado lunar de sonho. O lado lunar de sonho, é, pode ser. Ai, que você falou que você ligou. Clayton. E não só Clayton? Que, pelo amor de Deus, como assim, Clayton? De repente. Tô falando de sonho, caralho. Tentáculos. E se você curte tentáculo também, tá. É, rentaisão, né, cara? Ai, gente, depois a gente conversa. Porque, por isso que quando você termina, você dorme bem depois. Olha aí. Olha a relação, relação. Vamos pro próximo, então. Muito bem, vamos pra magia laranja? Então, nossa, a magia laranja foi a que mais, tipo assim, ok, não faz conexão nenhuma pra mim. Sério? E eu tive que só aprender a conexão. É dinheiro, né? Não, esse é azul. Ah, tá. Essa azul. Pra mim, cara, é o último. Esse é mais legal. É o último eu que eu convoco, porque eu acho que já tem uma relação facilitada com ele, tá ligado? Se o vermelho é o mais legal de fazer invocação, o laranja é o segundo mais legal. É porque vai responder. O laranja é um cara que vai laranja, caralho. Laranja de laranja. Laranja é comunicação, é rapidez de raciocínio. Isso. É você ser safo. É o cara te mandar uma e você pá na cara dele. É a diferença entre inteligência e... perspicácia. Sabedoria? Não. É meio que os dois juntos. Perspicácia. Perspicácia, cara. Perspicácia é a palavra. É a habilidade do... quando você já assistiu um cara bom fazendo stand-up comedy? Sim. Ele tá incorporado no Mercúrio. Tá on fire no Mercúrio. O cara tá on fire no Mercúrio. O cara é bom de lábia. Vendedor de carro americano. Bob Dobbs. Eu e meu irmão, a gente tem um perfume que a gente comprou. Sabe quando você vai, tá na rua, e o cara começa a conversar? Aí quando eu percebi, eu tava com um perfume na mão daqueles bem bosta. Aí eu olhei assim e falei, caralho, é me fudir na mão do seu Mercúrio, tá ligado? É que esse Mercúrio? Não, eu não percebi. Essas divindades mercuriais todas, elas são deuses do conhecimento, mas também são deuses da informação, da medicina, da informação, dos ladrões. Não é à toa que o símbolo do médico é o caduceu dele. Sim, caduceu do cara, Mercúrio. Isso daí, pra mim, é personificação do publicitário. Também. Pra caralho. Mas aí já é o cara que é inteligente, clifa, né? que tá mais já na Lapsará. É uma parada já que a gente tem que desassociar, né? Como a gente tá falando aqui desde sempre, né? Não é a inteligência do nerd, do CDF, não é essa parada. Inteligência do Loki. Streetwise. Loki também é laranja pra caralho. Streetwise. Inclusive o Loki dos filmes da Marvel também é uma boa representação. Total laranja. Aquele cara que tá falando com você daquele sozinho, né? Ele vai te fuder daqui a pouco. Exatamente. Han Solo. É você. Han Solo. Figuras dúbias, né? Não, funciona bastante. Han Solo, porque ele é um buceta no filme. Ele tá defendendo a porra do filme, mas ok, né? Mas o cara é chave. Tá bom, vai lá assistir o filme do seu buceta. Você não gosta de buceta, não assiste. Como é que é o nome do Shots Fired. Do Gambino? Lá, esqueci o nome dele. Cheio de Gambino. Ai, maravilhoso. É o Lando. O Lando tá mais... O Lando tá mais laranja. Eu só assistiria esse filme por causa dele. Que homem, porque o resto... Que homem. Ali você tem uma magia roxa masculina. Caralho. Gambino. Nossa, Gambino. Porque não é masculino, não é solar, não é a primeira vez que eu assisti aquele clipe dele, eu fiquei olhando pra ele, acabou o clipe, eu fiz assim. Deixa eu voltar. Mataram alguém no clipe? Eu não vi, né? Não vi ninguém. Eu só consigo ver você sem camisa dançando. A única coisa que eu consigo ver. Mas é isso. Eu até tô fazendo uma cara de eu também. Caralho, lembrei de mais um roxo. Desculpa, você que tá em outra cor. Prince? Prince. Puta, o Prince, inclusive, era roxo. Bota Purple Rain, assiste o Prince. Aquela entrevista do Prince, já falei da entrevista do Prince, né? Porra, mano, o príncipe é a puta, é minha divindade púrpura agora, pô. Beleza, é laranja. Bebê, aqui, volta pro laranja. Laranja, Loki. Tomando cu. Loki, né, que a gente tava falando. Hermes. Também é laranjão. Hermes. O Odin na face do falador com todas as pessoas. É, o Odin que aparece muito no Deus Americanos, ele tá muito... Só na hora que ele dá laranjita. Que ele bate a rola na mesa, né? Que ele assume a... Ele baixa o marciano. É, que ele baixa o marciano, baixa o solar, baixa o Odin azul, né? Baixa o pai de todos. Na hora que ele sai do... Ele tá ali de chavado, né? Tá ali na É, você imagina que na situação em que ele precisa se esconder... Porque ele tá pequeno, que ele tá tramando, né? É o laranja, né? A Nancy. Porra! Nossa! Deuses da treta, né, cara? Saci. É o Strixie. Saci. O que você ia falar que é mais difícil de controlar? Não, a forma de gnose. A gente fica falando, ah, o Trickster, mas é uma das mais... Pelo menos pra mim. É uma das mais difíceis, porque você tem que... Sim, porque você tem que ficar simulando situações que você tem que tomar respostas muito rápidas. Não, isso é muito fácil. O rito de Mercúrio que o próprio Peter Carroll escreveu, ele inclui você ficar fazendo somas malucas com o quadrado de Mercúrio. Pau no cu, e você... cara. Não consigo somar nem minha conta do bar... Ele tá dando o exemplo de você fazer, você se forçar a fazer rápido contas com raciocínio matemático. Mas isso aqui é outra parada. Se o seu raciocínio funciona com outra coisa, se força a pensar em outra coisa. Sabe que pensando em fazer rima. Sabe que sempre funcionou pra mim? Caju Castanho. Vai ser muito escroto isso que eu vou falar agora. Quando eu era adolescente, eu assistia muito séries americanas. Eu assistia muito... muita série americana, né? E eu sempre gostei muito, tipo, Friends... O Chandler, o House, esse personagem que tem a resposta rápida. A resposta sarcastiquinha rápida. Coisa de adolescente, né? E eu, durante muito tempo, eu fiquei, cara, como é que eu posso ser tão legal assim? E eu não tenho um roteirista atrás de mim que escreve todas as minhas respostas. Que é muito mais fácil desse jeito. Cara, eu comecei a tentar emular isso. Tipo assim, hoje eu dou muita resposta rápida que eu não vejo. Por isso, e às vezes eu tenho que me controlar muito, porque tem coisa. A invocação foda e não baniu. É, eu tô assim até hoje. E tipo, e é foda porque. Você queria isso? Eu queria na época. Tá, hoje eu só não me importo com mais nada, então foda-se, pô. Então não tô muito se interessado. Se você tá nos podcasters, você tem isso também muito forte. É. Assim. A maioria dos hosts de podcast que tem uma característica nisso. Treinar a comunicação, né? A realidade, tipo, ficar na frente do espelho falando, imagino que. Fiz e faço. Fiz. Professora, né? Porra, magia laranja é uma das mais importantes da minha vida. Porque professor tem que ser muito. No começo da minha carreira, eu invoquei muito Mercúrio, cara. É interessante isso, porque, por exemplo, eu, apesar de eu acho que eu tenho isso mais ou menos bem, eu me considero um professor muito merda. Porque eu não consigo me concentrar de aula. Eu fico querendo fazer show de stand-up para os alunos. É didática com o tempo, isso aí. Essa é a parte estrutural, não é a parte... É o treino, Não é a parte pedagógica, a parte estrutural que você tem que ter. Exatamente. Fala, Lívia. Então, achei aqui o nome da divindade brasileira, que era muito mais popular do que a Tupã, e que os jesuítas acabaram, por ser um deus trickster, os jesuítas acabaram limando, associando... Né? Não, eles associaram capeta. Ao capeta. Ao Engá, então. É, mas não é Engá. É qual? É Jurupari. Ah, é verdade. Tem um episódio legal do Magicando. Realmente, ele tá associado com uma figura muito negativa do mesmo. Magicando? Do Populário. Populário. Né? E é um deus trickster. É o Loki brasileiro, por assim. Beijo, o Loki Tupi-Guarani. Só um complemento. O que ajuda nessa gnose é café. Café, guaraná. É energético em geral. Coisas engraçado, não... Cara, eu acho que realmente eu não banei essa porra nunca mais, porque essas merdas não funcionam comigo. Você não eu tá acho que talvez. Não, cara, bicho, eu fui editar semana passada. Você não baniu essa porra, ela tá invocada aí. Eu tô obelix dessa merda, eu caí na poção desse caralho de Guaraná. Por isso que eu também fico, toda hora eu fico, tipo, cansado. Porque, porra, eu tô toda hora... Você quer outro detalhe? Outro resultado disso? A velocidade fala muito grande e dificuldade de foco. Porque porra, você tá multitasking ansiedade. Sempre. Multitasking ansiedade. Sempre. Também. Cara, com certeza. Porque, tipo assim, sabe aquela latona de Monster? Eu tomei uma latona daquela de Monster e tomei meio daquele Viber. E uma madrugada. Não funciona merda nenhuma comigo. Eu vou fazer o seguinte. O teu Guaraná não funciona nada comigo. Então, você pôs, então você realmente pôs, você caiu então nessa porra de espalho. Você pôs no like susto pra o zonal? É, cara. Eu coloco, tipo, eu coloco na água, coloco com mate. Eu tomo essa merda e não sinto que funciona, é, cara. Nada. Bastante. Eu não enfiei aquela rolha no meu cu pra testar. Não. Mas eu tipo, eu coloco uma coisa de pó bem... As pessoas que estão ouvindo saberem, eu tenho um guaraná de rolha. É durinha, tipo uma pedrinha. Você tem ele aí? Não, tô sem. É um formato que eu fiz assim, ela imaginou que parece fosse... Parece um pedaço de salame, assim. É uma rolha de guaraná. Puro. Não funciona, Lívia. Desculpa, não funciona. Eu não tô querendo te pagar de foda lá. Isso nunca funcionou comigo. Eu acho que se eu cheirar cocaína, eu só vou morrer do coração. É só isso que vai acontecer comigo. E o McDonald's? Vamos pro próximo? Vamos? Já tô até no... Já baixou. Como disse, vou de novo... Sabe o que você faz, cara? Só pra... Dica pro André. Um tiro ou você cabeça. Bane isso, ou você começa a invocar um aspecto... Mais relax? Mais galax. O próprio Júpiter é interessante. Mas aí ele não consegue terminar de digitar uma magicando mais o mundo frio. Quando é ele que edita? Chiliane. Chiliane, vou de novo acusar a pessoa à minha direita. Né? Que a gente tava falando, falando lá no bastidores, grupo da diretoria. Magia violeta, não sei o quê. Aí vira a pessoa da minha direita e fala assim: ah, não, a magia mais sedutora é a magia azul. Por que a magia azul é a mais sedutora, na opinião do meu nobre colega? Porque a magia azul tem a ver com. Shut up! Não só com riqueza, mas com boa sorte, oportunidades que você agarra. E com grandiosidade. Cara, de forma se ampla. Se você associa verdinho com dinheiro, pense em euros. O Deus do Antigo Testamento, ele não é pensa fundamentalmente solar. Senha. Ele é solar e jupiteriano. Tem uma característica só pra você ver a diferença. Solar é aquele que chega num espaço e todo mundo nota. Jupiteriano é aquele que ele tá no espaço... E todo mundo abaixa a cabeça. Todo mundo percebe, respeita... E o cara, ele garante tanto a presença dele... Todo mundo viu. Mas ele garante também a distância dele. Tá ligado? É o cara que, tipo... Eu garanto total. É tipo... Assim. Senpai? Quem é senpai? Minota, senpai. Não é que é perdão um órfão. É que tem um nome em português, só que o meme virou o senpai, né? Que é japonês. Né? O meme é o seu beijo, superior, né? Beijo pra Joana Angel, que vira e mexe, chama de senpai. Fala, senpai, eu fico, tipo, mas o meu pai tá... Tem meu pai daqui? Então, mas tem o... Não é nem superior, tem um nome, é o... Acima, do lado. Veterano. Venerável mestre. Então, então eu imagino por que tem associação com essa questão do pai de todos e do dinheiro, que é o provedor, né? É lógico, exatamente. É o cara que tá ali, que é o comandante. Tipo, a presença dele, tu não precisa olhar pra ele daquela parada só lá de conquista. Pai. Tipo, tu. Tem a ver com o pai. O ar muda, né? Tipo, quando tua mãe vem com a chinela, quando teu pai vem, tu já fica. O que vai acontecer? Tu já pensa que o cara vai te assassinar. O Júpiter, ele. Cala você com o olhar, tá ligado? Aquele cara que olhou e você... Sabe a sua mãe, quando você saía com ela, e aí você ia fazer um negócio fora da sua casa, e ela só olhava assim, e você parava? É isso. Ela tem uma questão, exatamente de autoridade. Isso. E o lance da riqueza, Exato. Eu já acho que isso é uma extrapolação atual. De quem tem poder, tem dinheiro. Exatamente. Júpiter não é... Puta, isso é foda. Júpiter não é sobre dinheiro especificamente, também. Mas ele é sobre poder e influência. Isso, porque esse é o verdadeiro poder. E outra coisa que eu acho muito interessante. Desculpa te interromper. Diga. Uma sociedade Mad Max. Não tem dinheiro. Quem tem poder é o Immortan Joe. Ele é jupiteriano pra caralho. Exatamente. Paz, e é aí que todo mundo fala assim. Ai, mas por que que os magos? Por que que vocês não são ricos? Se vocês são tão fodão? Vocês não estão fazendo magia azul direito? E aí, é aí que eu gosto muito de falar de magia azul. Porque todo mundo foca assim. Qual é a macumba que eu vou fazer? O que que eu tenho que colocar dentro desse copo pra amanhã eu ter 10 mil na minha conta? É isso que a pessoa pensa quando ela quer fazer magia azul. Eu sei. Um rim. Não, o rim ganha mais, amigo. Tem 10 mil sem enfia no copo, o resto você bota na conta. Não, enfia no cu. É isso que eu ia falar, enfia no cu. É, o mais legal da gente discutir da magia azul, e é uma coisa que eu, não vou tirar o meu da reta, não. Eu me doutrino até hoje, é exatamente o seguinte. Se você faz a macumba, tá tudo aqui, tudo que eu preciso. O pedaço do cabelo, não, tô brincando. Tudo que você precisa pra fazer a tal da macumba da magia... Azul. Da magia azul. Só que quando você olha a foto do seu amigo que tá lá viajando pro exterior e fala assim: nossa, tá podendo, hein? Não, não. Acabou. Você acabou com qualquer tipo de. Qualquer porcentagem de sucesso que você podia ter mudança, nessa porra. Mudança pessoal que a magia azul dá. Você admira o sucesso dos outros. É muito louco. E outra, você exorciza essa relação que a gente tem com o dinheiro de... Ai, a pessoa que tem muito dinheiro é pau no cu. E você, dentro do seu subconsciente, você vai falar assim... Eu não quero ter muito dinheiro, porque eu vou virar um pau no cu. Então você tem que, primeiro de tudo, pra você conseguir fazer a magia azul, é exorcizar o pensamento de que... A pessoa que tem muito dinheiro, nossa, que metida. Nossa, que não sei o quê. Isso é muito brasileiro. Total. Isso é muito da gente. Quando você consegue olhar pra essa porra dessa foto e falar, caralho, mano, que da hora. Eu também quero isso. Você está seguro de si o suficiente pra não sentir minimizado. Pelo contrário, você fica feliz. No momento que tá, deixa eu então resumir nas frases do Andrei. A inveja, ela dá... Olha aí, a gente chegou rindo. A inveja tem, é o completamente oposto ao azul, porque quando você está sentindo inveja de outro, você está se colocando abaixo dele. E quando você tem tudo, você não precisa de nada. Exatamente. Nossa, peraí, deixa eu pensar. Fala de novo devagar. Você tá falando as suas frases de efeito hoje muito rápido. Desculpa, é muito mercúrio. É muito mercúrio na sua vida. Caralho, vai no médico. Chegou no coração. Tá bom, intoxicação. Subiu pro cérebro, você fica de Calígula, tá ligado? Que eu disse, gente. Quem tem tudo não precisa de nada. Peraí, vamos lá. E, portanto, não vai ficar de ciúminho, de invejinha. Exato, cara. Você tem que... A parada é a seguinte. Um dos resultados de mudança pessoal é que você fica feliz com sucessos alheios, com sucesso geral. Pô, você fica feliz pra caralho. Você quer mais. Quando você, você de invejinha fica mandando indiretinha com... Porque eu falei certa vez sobre o número de ouvinte, você tá se colocando embaixo, rapaz. Não sobe. Não sobe. Não vai subir. Fica veneninha. Tá vendo? Esse é o tchanarã. Então, a primeira coisa da magia azul, antes de você começar, o que, que eu vou precisar para fazer a macumba para conseguir dinheiro? É você conseguir... O primeiro processo é exorcizar esse tipo de pensamento primeiro que você tem. Primeiro você tem que merecer o dinheiro. Você tem que se convencer de que você merece a porra do dinheiro. Porque se você fica assim, ah, não, eu consigo me virar com 10 mil reais. Então você vai atingir a porra do pico dos 10 mil e não vai passar dessa porra. Para de pensar desse jeito. Não, eu vou ganhar mais, porque eu vou dar uma ótima aplicação pra esse dinheiro. Calma aí, então quer dizer que os empreendedores de high stakes estavam certos? Sim! Os empreendedores de high stakes estão certos na maior parte do tempo, mas o jeito que eles transmitem a mensagem dele é muito escroto. E o pior de tudo, eles estão certos pro bolso deles. Ah, é verdade! É isso! Então funciona pra eles, não me quer dá dizer um beijo. Que funciona pro... É isso! Porra, vai virar bunda. Menino, você vai estar personificando todos os desejos de todos os ouvintes. Quer receber um ouvinte, beijo na boca? Você vai. Cara, acho que eu vou dar um beijo na boca do cara só pra causar inveja nos outros. E a gente vai ganhar mais poder. Pega a GoPro ali. Peraí. Pega a GoPro. Mas tem que ser grego, enfim. Oh, aí que eu pego a GoPro mesmo. Toca no Wise. Como é que é o nome dele? Não me oponho, só pra deixar claro. Enfim. É gostoso, inclusive, tentem. Cara, imagem mental. Sai. Então, realmente faz sentido, né? O empreendedor high stake é aquele cara que ele se colocou ali no Olimpo, né? Ele olha pra baixo, você quer alcançar o meu sucesso? Ele é o pai. Me dê mais dinheiro. E eu vou te ensinar como alcançar. E aí. Tá funcionando pra ele. Aí rolou um Mercúrio aí também. É. Você já viu? Discurso do pessoal da Rinodê, pode bipar aí. Pirâmide. Do pirâmide. Aí do. Desses. É uma coisa, né? De ganhar o carro quando você vende. É isso, é uma mistura de laranja com azul. É erba de Rinolife, essas coisas. Assustador. A primeiro momento, alguém que tá de fora acha que pode achar que é só laranja. Mas quando você tá dentro, você vê aquela galera com outro olhar, né? Aquele cara que sobe de terno, com os... Cara... Né? Aquela mina que tem o carro rosa. Ô, rapaz! Ela já chegou no carro rosa. Eu fui pra Mystic Fashion no ano passado. Retrasado. E Maria tava Chave. Acontecendo ao mesmo tempo a Mystic Fair com a associação do... Rino Coisa. Era a convenção anual do Rino Coisa. Rino Life. É do Rino Life. Agora que eu entendi. Gente, que coisa louca. Pessoal vestido com os ternos muito malucos, assim. O carro da Maria assim, Chave do lado. Sabe a roupa de domingo, de na missa? 10 horas da manhã, o pessoal de roupa de festa, de ir pra casamento e tal. E aquilo ali era, tipo assim, era uhum. O cara estava se sentindo e ele sustentava aquele look, porque ele estava se sentindo. E a gente ficava, no momento em que acabava a Mystic Fair, no lugar que acabava a Mystic Fair, encostava com o pessoal da Rino Life, tu vê, era uma balada forte, o pessoal sobre caverna. Vamos chegar no, sei lá... É bizarro, não, ela vai ser... Vamos bater meta! É a figura do pastor, né? E aí já virou marciano, que é pra você criar uma parada. Então, tipo, essa galera é genial. Genial, mas é mesmo. Só clifótico, mas genial. Não, é aquela imagem, é tudo tem a sua contraparte. É que você pode... ser mas, o então, cara foda, pode ser o cara do House of Cards. Eu vou usar esse exemplo que você deu e vou invocar o Peter Carroll de novo. Porque o Peter Carroll fala que riqueza não é dinheiro. Riqueza é o poder que você tem sobre os outros. É influência. Isso é, isso é o azul. Isso. É aquele negócio. Não é importante você visão. Ser o cara. É importante você ser amigo do cara. Uma visão que eu gosto muito que é do David Lee. Que é de prosperidade, é ter o que você quer na hora que você quer. Não necessariamente dinheiro. David Lee é o cara do... Por exemplo, do se você quer viajar... Calçopia, né? Prosperidade é você conseguir uma passagem de graça, um lugar pra ficar e tudo se encaixar. E te pagarem um almoço ainda. É. Falar, nossa, que legal que você veio aqui me visitar, vou te pagar o almoço. Vem comer aqui em casa. É legal, o pessoal do Magicano quer todo ir pra Inglaterra fazer um... Ouvinte na Inglaterra. Tiverem quero. Lugar pra gente, gente ficar. Gente, não tenho ouvinte dinheiro que pra trabalhar em companhia muito. Tem aquela passagem sobrando. Sabe onde eu gostaria de visitar? Katmandu. Dá um vídeo de Katmandu. Também que quero ir também. Você quer encontrar o Doutor Estranho? Não, Katmandu é legal. Eu topava ir pro Egito também. Egito, sabe onde que é legal? Pra fazer a mistura. Pra encontrar a origem fazer a mistura? Tudo. Vamos gente, mergulhar. Tempo. Vamos pra frente. Mergulhar no Ganges. Vamos, pra não voltar mais. Vamos, próxima cor. Não, então, peraí. Divindades. Só falamos? Pra. Já que a gente falou, né? Vinícius invocou o David Lee. Vamos lembrar que o David Lee dá uma dica. Se você acha que é muito distante lidar com dinheiro, trata o dinheiro como um elemental. É, uma divindade. Começa a tratar ele como um elemental que você. Ah, o que, que eu faço pra ir. Como que eu controlo invoca, isso? Invoca, exorciza a dívida, invoca. Trata como uma entidade mesmo, dinheiro. Invoca que é o que a maioria dinheiro. Faz. É, e você assim nem percebe. Que você chama. Uma pessoa. Sim, show de bola. Divindades, né? Odin, Zeus, provavelmente, né? Júpiter. Acho que Zeus. Deus cristão barra. O Deus abraâmico, né? Uhum. O Deus bacana, tá? Cuidado aí, porque tem o Deus abraâmico. E tem o Demiurgo. Saturnino, tem o Deus abraâmico. Mas aí é a versão clifótica. Né? É, tem o Deus tudo quanto é canto, né? Mas é o Deus, é o Deus cara, que dá maná. O do Jó é clifote. O do Jó é clifote. Ó, é o Deus que dá maná, é o Deus que joga... É, toma aí, maná não, pro povo no Egito. Não, esse do Velho Testamento, mas o Testamento é que tem todos, ele tem várias facetas. É o Deus que dá maná pro povo no deserto, é o Deus que põe pilar de fogo pra esquentar a galera no deserto, é o Deus que... Taca fogo em árvore. Taca fogo em árvore, que fode... Que fode transforma a gente egípcia. Em sal. Pesco-tapa no prendilhão. Inimigos, ó. Sai daqui do meu tempo. Exato. Tá, pesco-tapa. O House of Cards lá, o Underwood. Clifótico já. Então, é que é uma imagem... Mas sei lá, às vezes tu quer um toco político, quer... Papai Noel, é juteriano. Papai Noel? É, baby, Papai Noel. Tá de graça, mega em... Papai Noel é uma versão do de Odin, né? Você pode dar de graça, assim. Não. Ele só te dá se você foi bom menino. Você tem que dar alguma coisa em troca pra ele. É, senão o Krampus aí, ó, tá em cima da mesa aí. Aí, menininha, mas gente, o Krampus é o análogo do, bom do Nicolaus, não do não do Papai Noel. Sim, vamos pra frente, vamos pra frente. Gente, eu preciso fazer um... Pedir desculpa aqui pra mesa, que eu fui um pouco arrogante de achar que esse tema não daria um episódio. Ele só não deu um episódio como deu dois. Enfim, então vamos ter que encerrar, né? Nesse momento de humilhação pública que eu faço aqui nesse momento. Muito obrigado, Marcos Keller. De nada. Tchau. Tchau, que eu tenho que pegar o olho. Muito obrigado, Zuliana Pusloco. De nada, gente. Beijo. Da próxima vez eu falo mais da bruxaria, tá? Show de bola. Muito obrigado, Leandro Andrades. Tchau, gente. Eu prometo que a próxima vez eu vou estar menos bêbada. Não. Queremos livre bêbada. Muito obrigado também, Vinícius Vera. Beijo no seu... Na sua rabeta. Tá bom. Caceba na sua rabeta. Então é isso, galera. Fique aqui mais um Magicando e no próximo episódio a gente... Será que é o próximo? Será que a gente vai dar mais tempo? Não sei. Vocês vão descobrindo. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais das outras cores que sobraram, verde, octarina. Vamos fazer um debate sobre branco, preto a mais, né? Será que tem ética na magia? A gente vai descobrir. Resposta da Lívia. Caceta na rabeta. Tá, vai ser essa pergunta. Vou ter que definir. Na rabeta. Definiu mal. Enfim, bora lá, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui. Pra vocês que estão acompanhando a live, pra vocês que estão escutando o podcast. E é isso, galera. Praise the Sun e Yoshko no bode para todos vocês. Praise! Praise! Praise the Sun! 3 horas de gravação. O Keller tem que ir embora. Que são, aliás? São 11h30. Tá porra! Sim, então assim, eu posso sugerir um negócio? Fala. Eu falei. Fala, fala. Vamos dividir em dois. Tá bom. Tá bom. Você está no Magicando, alô? Alô, alô? Não, diga alô, diga Magicando. Oi. Não. Pera aí, gente, pera. Você me chamou? Alô, Ira? Oxi. Desculpa. Ah, obrigado, porque eu não tô fazendo nada, tô só gravando podcast, mas pode continuar fazendo teste. Diz alô! Caro. Tá certo? Tá bom, já tá suficiente já? Onde é que eu coloco aqui pra eu fazer, abrir um link de Hangout pra outras pessoas? Isso. Olha, então, pois é, eu acho que é o pior momento pra você me perguntar esse tipo de coisa, mas... Lucas Pessoa tá oira, beijos! Você quer o quê? Link pra mandar pras outras pessoas? É, então esqueci, eu não tô achando. Deus do céu. Tem... Eu não lembro, eu tenho que olhar pro computador, Ira. Tem um linkzinho que tu pega. Não é o, não, são dois links que tu pega. Um deles você manda pro público, outro você manda pra chamar a pessoa pra chamada. Bom, eu vou ver aqui. Ah, obrigado. Dois links. Beijo. Ainda bem que eu não tava com a mente, né? Senão eu já viu, né? Pode chegar? Que isso, amigo. É, pode. Ela já desligou a tua cara. Beijo, Ira. Beijo. Tchau, Ira. Beijo, tchau. Fala pra todo mundo ver nosso vídeo da E3 na jogabilidade. Vejam o vídeo da E3. Vejo o vídeo do quê? Da E3 da jogabilidade. Jogabilidade. Ficou bom? Ficou muito bom. Vê o vídeo, pô. O André vai gravar com a gente MDM agora. Tchau. Tchau. Tchau, Ira. MDM, manas. Retirado de um livro, de um manual escrito é ótimo. Cebolinha, fala baixou. Fala em alemão. Escrito... Cuidado, a lombada. A lombada é sua mãe. Ai, caralho, essa piada é ótima. Já passa a mão na minha bunda mesmo? Eita. Eita. Governo. Opa. Ah. Ah, queria... pensei que fosse uma denúncia. Mas foi, na verdade, uma crítica social foda. Foda. É isso aí, gente. Fica aí, ó. Denúncia. Vamos lá. Começa esse negócio. Vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Função forma Deus do Tiririca. Por favor, faça. Achou que fosse outra pessoa. E de repente muda pro Rogério. Achou errado, tá? Achou errado, tá? Várias duas juntas. Isso é mais esquizofrenia na missão. E muito mais coisa, até. Você sabe, isso. Não, calma aí, porra. A gente tá gravando no banheiro avião, público. Né? Pode terminar de cagar aí, Kelly. Fica tranquilo, a gente te espera. Opa, aqui faz barulho, né? A gente pode fazer um avião fazendo assim. Ó, já fica combinado. Se for número 1, não dá descarga. Dá descarga depois. Ó, avião. Ai, caralho.